nós vamos completar 3, amigo. 3 aninhos de vida. Parabéns pra você. Eu sou o Caco Ramone, faz 3 anos que eu aturo o Policari. Puta que pariu. Paulo. Ele ficou revoltado, né, com isso. Paulo. Ah, que ótimo, agora ele some. Ele deve estar falando com a mãe dele. Parecendo ontem, parecendo a partida do RPG de ontem. Ontem ele estava numa animação. A animação dele estava mil. Ele deve estar falando com a mamãe. O que é que foi? Se apresenta logo, caralho. Vivo. Ah, tá. Eu sou o Policari. No quarto ano eu vou gritar é tetra. Essa foi a merda, hein? É, essa foi. A gente pode fazer ele voltar a falar com a mãe dele? Pode, claro. Volta lá, Paulo, volta lá. Tava melhor assim, cara. Uhum. É verdade. Eu sou o Luigi. Obrigado. Obrigado. Cala a boca, Policari. Deixa os outros se apresentarem. Por favor. Eu sou o Luigi e no quarto ano eu vou ser o segundo lugar dessa jossa. Ele falou até mais rápido pra não dar tempo do Paulo interromper, né? É verdade. Pensei que só eu tinha percebido isso. Ele acelerou. Ainda mais com essa internet de merda dele, né? Eu sou o Yuki e esse cast é o que vai acabar a amizade. Se Deus quiser. Tomara. Se Deus quiser, eu vou fuzilar o Paulo. Vou fuzilar o Paulo. Se Deus quiser, eu vou voltar a dormir, cara. Vai ser uma graça. Eu não pensei numa entrada. Ah, então. Ao menos fala que você é o Alex, cara. Tá bom, eu sou o Alex, eu não tenho entrada hoje. Hoje em alguns é dias. É muita felicidade, é muita felicidade estar aqui. 3 anos, né? Muita felicidade estar aqui. Eu sou o Chewbacca e eu. Só vim aqui pra entrar no vídeo do WhatsApp. Cara, é porque nós somos campeões, cara. Campeão! Campeão! Acorda, campeão! Campeão! Então depois a gente também recebeu pros e-mails. Ai, Alex, hoje eu posso falar depois de tudo isso? Que tem coisa pra caralho, né? Né? Tem muita coisa. Campeão! Ah! Chegou o correio! Um recadinho de coração do DollarCast. Por quê? Porque o cast tá grande. Porque a gente falou muito nessa comemoração de 3 anos, eu falo 2, de 3 anos do DollarCast. A gente fez 3 anos! Aê! 3 anos, 3 anos, 3 anos. Vai com delay com certeza, eu acho. Então. Nós somos campeões, cara. Nós somos campeões. E assim, recadinho rápido. Não dá tempo da gente ler os e-mails, dar os comentários do cast 118, né? Do Top 5 de músicas. A gente lê no próximo, junto com os comentários que vocês vão mandar nisso, porque vocês vão mandar nisso, espero que vocês mandem. E a gente tá reunido aqui apenas pra dizer um muito obrigado. Um muito obrigado primeiro a todos os nossos membros que nos ajudam e gravam casts com a gente, né? E a galera da parte de resenha, galera da parte de coluna, galera da parte que grava podcast. Então eu quero agradecer nominalmente, como eu faço todo ano. Obrigado, senhor Policari, senhor Luigi. É nóis que vou, cara. Dona Caroline Yuki, senhor Alex, Azel Lima, Kachan, Tio Phil, Feio Kun, a pessoa que fez nosso site, Kenjiro. Kenjiro merece, obrigado? Não, Kenjiro não. A Thay, que tá entrando agora de novo, né? Senhor Matheus Farina, nosso amigo da Disney. João Cravinho, Rafa, que tá lá em Israel, mas ainda assim é um membro da equipe. E o senhor. João Cravinho? Não, o João, o Rafa, que tá lá em Israel. Se você não escutou o que eu falei, desculpa, eu falei. Tá travando, né? Ah, foda-se, aí a culpa não é minha, cara. E o nosso amigo Pedacinho, que também entrou agora na parte de colunas e resenhas. E, cara, vocês são fodas e muito obrigado por tudo. E também, né? Sempre agradecendo a galera que. E ex-membro, né? A Lu, Biscate, Otona. Todos vocês são importantes nesses 3 anos de dólar. Todo mundo que já participou algum dia, Mug, Senji, Cabeça, Kay, Andrew. Todo mundo que um dia ajudou o dólar, vocês são foda pra caralho. E vocês. Eu não falo do nosso coração. Fala não. Morra, campeão! Eu quero agradecer também aos nossos parceiros. Como é que eu vou ter que abrir o site do Dollar? Porque eu tinha fechado isso. Como que tava travando. Eu vou tentar fazer o site do Dollars Abril, então eu vou tentar fazer os parceiros de cabeça, que confio os tambores. Projeto X, Caco, Projeto X Podcast. Tá, deixa eu fazer, não me atrapalha, Luiz, senão dá merda. Um abraço pro pessoal do Projeto X Podcast, o Conexão Animax, o Animaster Mangás, o Coalizão Nerd do seu Asio Lima, o Estacão Geek do senhor Sérgio Botafogo, nossa, se fudeu o Botafogo, e a mágica do cinema, esqueci alguém? Esse é o Dólar Fansub? E o Dólar Fansub, que é o novo, rapaz, então... Eu esqueci, eu deixei o melhor por último, não que os outros não sejam os melhores, né, também, né? Cada um em seu segmento, cada um em seu segmento, né? Claro, tudo que tem o nome dólar tem um sinônimo de qualidade. Cada um em seu segmento, Dólar Fansub é o melhor fansub, a mágica do cinema é a melhor fanpage, só não o Estação Geek, né, que é o segundo melhor site de cultura nerd, que é o primeiro dólar. E vocês têm um recado pra dar, mas por favor, um recado rápido. Então, vai lá, Paulo. Nesse caso, o recado rápido é o seguinte, é o Paulo. Galera. Não, é o recado, vou dar um recado rápido, é o seguinte... Quem quiser ver eu e o Luigi pessoalmente, não que seja grande coisa, eu e o Luigi vamos estar no Ressaca Friends. O Luigi até é, né, cara? 20 e 21. É, eu e o Luigi vamos estar no Ressaca Friends cobrindo o evento dia 20 e 21. A gente vai ter matéria, vai ter se bobear um mini cast, vai depender também do Caco aí, do Luigi, vai depender da galera. Mas a gente vai estar lá. Quem quiser vir, cumprimentar, falar, somos seus fãs, pra gente ver que a gente tem fãs. Só colar lá, provavelmente no primeiro dia eu vou estar com a camisa do Lanterna Verde, então não vai ser difícil encontrar um cara gordo, preto, cabelo liso, camisa do Lanterna Verde. Enfim, é isso. Bom, eu vou fazer cobertura de um vídeo também, então. Olha aí! Vai levar a câmera? Vai levar a câmera? Levar a câmera da minha irmã, mas vou levar, né? Eu quero colocar um desafio aqui no final, juntando todos os agradecimentos. Obrigado a vocês, todos os ouvintes, amigos que comentaram esse ano e que nos escutam. Pedro Silva. Ian Lucas, Kakashi, Richard Designer, ajuda caralho. O Link, ajuda caralho. Richard. Eu já falei Richard Designer. Já. Se eu esqueci, você desculpa. Todos vocês que comentam, e eu tenho um desafio. Eu não vou estipular o número, mas se cada cast tiver um número razoável de comentários, e razoáveis quando eu digo é mais de 6 tals. Não tem férias. É cash, é final de ano, entrando ano novo, carnaval e Hawaii, dia 10 na ladeira da Páscoa, não vai ter férias, nego. Mas, em todos, a partir desse até o que seria o último do ano. Pera. Não me estendendo muito, mas lançando um mini desafio. Eu vou soltar aqui um negócio que eu não deveria soltar ainda, mas eu vou tentar. Vejam bem. Se você quiser manter isso, o senhor Calcão, você mantém. Eu vou tentar... Veja bem, de fundo, se ela não tiver eu falando. Vou comprar. Todo mundo aqui da equipe sabe que eu vou comprar no Game No Life. Eu vou tentar pegar o autógrafo dos dois autores e do dono da editora que está lançando o mangá, a novel. Ha. Se, veja bem, que até a gente vai aprender a funcionar. Se chegar a 550 curtidas até janeiro e eu conseguir essa proeza, eu vou sortear esse volume autografado. Olha aí. Tá bom, tá bom. Boa. Uma coisa útil a gente tem que fazer nessa merda desse mangá. Uma coisa útil o Paulo tem que falar na vida dele. Ah, velho, a ideia é boa. Não, foi mesmo, cara. É porque eu fui invejoso e não quis sortear meu level E que tem o autógrafo do Cassius, né? Desculpa. Enfim. Level E tem o autógrafo do Cassius. Assim, então, deixem o comentário e curta a nossa fanpage. Ela tá aqui no post junto com o Twitter. Junto com o nosso e-mail, que você vai mandar para podcast@gmail.com. E também o nosso feed, assina aí para ter todas as novidades que a gente lança no blog, certo? Certo. Então é isso aí, vamos comemorar 3 anos de dólares. Ah, caralho. Caraca. Chegamos. Vamos, time. Começar a falar do dólar e tal, das treta internas, das brigas, da putaria, a gente tem que explicar como tudo começou. Essa é a hora que o Paulo e o Caco começam a falar, mas como o Paulo tá no foda-se, vai ser o Caco falar. Exato, ainda bem, né, que o Paulo tá no foda-se. E tudo começou com Deus. Deus fez o mundo, né, em 7 dias. Mentira. Foi uma explosão, cara, foi uma explosão. Caco, e por que Deus não pode ter feito uma explosão? Mas a gente tem que lembrar que lembra que numa discussão que a gente teve, que nós fomos o João, né? Então o João peidou. O João peidou. Poxa, mano. O João perdeu. O João peidou no meio de uma partida de LOLzinho. Aí nasceu o Dollars. Então, não. Mas assim, o Dollars começou porque eu e o Policário, né? Que é essa história? A gente fazia um curso de web designer, né? Éramos os melhores alunos. O Paulo entrou quando a sala já estava iniciada, então o Paulo meio que foi o alvo do bullying, né? Porque... Não, pera. Eu acho pera, que pera. Mesmo se a gente tivesse começado do zero, a gente seria esse alvo. Não, Paulo, eu não fui o alvo do bullying. Pera aí. Eu tenho direito de resposta nessa merda. Só uma coisa. O Paulo lá era um dos melhores alunos, não, porque a gente precisa de design, né? Se não fosse um dos melhores. A gente teve que contratar a Thay, né, brother? Cara, eu digo que eu era um dos melhores. Não, peraí. Olha a expertise do cara. Ele fez contratar a namorada, pô. Foi esperto. Exatamente. É tipo o diretor da escola que eu estudava. Que a escola lá tem o direito de distribuir verba pra uma empresa que cuida pra algumas coisas da escola, né? Ventilador, cadeira, essas coisas, né? Cara, no meu último ano eu descobri que a empresa que ela pagava era do marido dela e ele era o único funcionário. Caralho. Que lavação de dinheiro sujo do cacete dos infernos. Lavação de dinheiro em família, cara. Caraca, dentro de uma escola, né, brother? Uma escola do estado. Mas pera, okay. O Caco era um dos melhores alunos daquela merda. Tanto que até teve aquela fatídica história que a gente já falou e refalou aqui dentro. Que nós estávamos zoando na aula, o professor falou que na reunião de pais ia falar que a gente zoava. E ele pegou, daí o Caco pegou e intimou o professor. Falou que se ele contasse, ele ia falar que era o professor que incentivava. O professor olhou pra gente e falou, não, beleza, não vou contar nada porque vocês dois pais. Você quer que eu vá na diretoria agora? Então, o Paulo era o alvo do bullying porque ele parecia um membro do Restart, né? Ainda parece, né? Eu chamo ele de Koba. E um dia eu tô andando na rua, né? A gente tá indo embora. Eu tô andando na rua e vejo o novato andando na minha frente. E na mochila do novato tem vários botões, né? E eu olhei mais de perto os botões e vi que tinha vários botões de ataquinho, né? Peraí, deixa eu ver se eu adivinho depois. Você foi tentar, você foi e pensou, vou falar com ele, né? Exato. E aí começou a merda. Exatamente. E aí começou a merda. Eu olhei e falei assim, caraca, que legal, um botão de Fairy Tail. Ele pega e fala, é, da hora, só que eu nem vi ainda. Boa, garoto. Aí ele chega a falar, eu tô esperando acabar o hype do vídeo, né? Não, pera. Não, mas foi uma conversa aberta que começou que virou o que é hoje, né? Pra alegria do Caco, tristeza, não sei. Cara, pra que eu fui comentar daquele maldito botão de Fairy Tail, cara? Pra quê? Olha a cagada que você fez. Cara. Pra tipo, um mês e meio depois, às vezes ele passar na frente do ponto que eu tava e ficar mostrando o dedo. É verdade, sim. Peraí, o que você fazia? Desculpa, não entendi. É que normalmente a gente pegava o ônibus em pontos diferentes. Na verdade, eu poderia pegar o ponto no mesmo. Poderia pegar o ônibus no mesmo ponto que o Paulo, mas eu não queria me misturar. Eu poderia pegar o ponto no mesmo ônibus. Mesmo. Caralho. Só que pra ele. Só que o Caco, ele sempre. Ele, apesar de ele ser. Ele nada, virou, ele é o Paulo era gentalha, né? Era gentalha. Exato. Aí eu não queria me misturar com essa gentalha. Aí já é, né? Aí eu pegava num ponto mais longe, né? Mentira. E sempre que eu pegava o ônibus, eu passava pelo Paulo. Então eu sempre fazia a questão de sentar na janela só pra passar por ele e dar o dedo. Aí começou a história de amor, né? Era a alegria do meu domingo, cara. Aí começou uma história de amor. Uma linda então, história. Alex, e o Traveco, como é que anda? Não. Isso não é pra esse cast. Ah, tá. Isso então... não é pra esse cast. Assim, aí a gente começou... Histórias desgraçadas é outra história. Aí a gente começou a conversar, eu fui obrigado a começar a conviver com o Paulo. E o professor falou que no curso teria um TCC, que seria fazer um site, né? Já que era um curso de web designer. E a gente resolveu criar um site de cultura nerd, né? Muito inspirado no Omelete na época, lembra? Sim. Às vezes não tinha atividade pra fazer, a gente ia ficar postando notícia no Omelete. É, porque só eu conheci o Jovem Nerd, né, Paulo? Então, aí o que que rola? Aí a gente começou a ter ideia, se juntou eu, o Paulo e o Mudinho. Abraço, Mudinho. Mudinho, que parece uma menina, cara. Era muito chocante isso. Falou você que parece a Bochecha, né? Lá, Lelei, né? A Bebê Lelei. Cara, mas vai por mim. O Mudinho, ele realmente parece uma mulher, cara. É muito chocante isso, cara. Aí, o que que fala? Aí, no meio de uma conversa de Game of Thrones e cachaça, a gente criou o nome O Nerd Bêbado. Ia ser o primeiro nome, só que eu não sei por que a gente não aceitou. No final não ficou O Nerd Bêbado. Eu acho que era porque, na época, eu nunca tinha bebido na vida. Aí você falou, mano, a gente não pode criar O Nerd Bêbado se você não bebe. Exato, e depois você tomou sorvete e começou a cantar Fresno. Aí que fala? Isso é verdade. Deixa mais pra frente, sabe? Aí que fala? Aí eu pensei em Área 51, mas o bonito não aceitou, o nome maneiro. E aí, gente, os direitos estão reservados pra outra coisa. Ou não, né? Se você não usar primeiro que eu. É. O domínio Área 51 tá livre. Pra eu comprar esse domínio é um 2. Fica esperto, não. Aí que rola? Aí que rola? Cara, eu vou comprar esse domínio só de raiva. Tô falando que a amizade vai acabar aqui hoje. Vou comprar esse domínio só de raiva. Hoje é noite. Na realidade, a gente vai acoplar o Área 51 e mais algumas outras. Alguns outros nomes assim que a gente tem em mente. Pra um futuro projeto maior. Tá bom. Você vai ver. Alguém do projeto maior que era pra ter lançado há um mês já. Acesse aí, área51.com.br, pra ver se já não tem dono. Aí que cola? Você não tá registrado no meu CPF. Aí que cola? Aí eu comecei a reassistir Durarara e veio a ideia de dólares, porque pra quem não conhece o Durarara, ele se passa ali em Ikebukuro, né, que é um tipo subúrbio de Tóquio, e nele tá tendo ataques de gangues, né, que é a gangue dos lençóis azuis e dos cachecóis amarelos. E os caras das gangues se vestem com coisas azuis e amarelas pra se identificarem. E no meio das gangues tem uma que é a gangue do Dollars, que é uma gangue incolor, onde foi criada na internet e onde os membros não se conhecem. Então aí que veio o Dollarcast. Tem conta. Ele que era o único anime que eu e o Kaku. Ele fica tão melhor que eu e o Kaku gostava. Oi? Ele fica tão melhor sem explicação, né? O nome. O quê? Eu achava melhor ele sem explicação antes de saber dessa história. Não! Você sabe que depois reassistindo o Durarara pra uma segunda vez, eles colocam que dollars é uma gíria utilizada nos Estados Unidos, mas uma grafia diferente. Você me contou essa história. Pra vagabundos, também. Cara. Então casou melhor ainda, brother. Porque a gente tem o Chewbacca, tem o Wig, tem o Kenjiro. É verdade. Tem uma vagabunda aí, galera. Todo mundo aqui, né? Eu trabalho em tudo, cara. Não, foda-se, continua sendo. Eu também trabalho em tudo. Continua sendo. Não me envolva nisso, cara. Não, a parte engraçada também do nome é que era o único anime que o Kaku realmente não tinha discórdia, tipo, um gostava e o outro não gostava. Era o único anime que os dois sentavam e falavam, porra, esse anime é foda. Então, tipo, todo mundo tem que lembrar que eu tenho um bom gosto e o Paulo não, né? Exatamente. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Não, você deu certo. Caraca, eu ganhei de 4-1, Policari. Paulo, mas é que assim. Você assim, ganhou Paulo. De 4. Pera, deixa. Nossa, Alex, falar uma como coisinha. Você é engraçado, tá um livro de cara. Sim. Ah, porque você é engraçadíssimo, né? Caraca. Alex, então, né? Vai ali lá fora que a gente comprou um banquinho pra você. Do lado da sua árvore? Pera. Do lado da sua árvore? E olha quem tá trepado em cima dela, o travesti, vai lá. Você, né? O travesti e a mãe dele lá, velho. Galera, vamos. Menos, né? Melhor esquece, foi eu que dei ideia. Ah, o quê? MM? Death Note. Ai, que dó. Caralho, esse... Death May Wonderland, Nurarion no Mago. Essa revolta foi foda, hein? Essa revolta dela. Nurarion no Mago. Aegir, né? Aegir. Aegir não saiu. Você tá realmente falando sério isso? Ah, calma, depois a gente fala sobre isso. Aí que rola? A gente criou o Dollar Cash. A gente chamou o Otona, que era um amigo de infância do Paulo, pra participar do blog. Nossa amizade, né? Nossa, Otona. E aí, o que que rola? A gente começa o Dollar Cash sobre fazendo três partes de cash referente a mangás, né? A gente falou no primeiro sobre como seria o lançamento do Japão nos Estados Unidos, né? A gente falou um pouco da Soeisha, da Shogakukan, a gente falou da Viz Media nos Estados Unidos e da JBC no Brasil. A gente fez a segunda parte que foi sobre a Panini e a terceira parte que foi sobre a Neopop e a Conrad, né? E resumindo, foi igual que a ideia de Wonderland. Foi eu falando mais da metade do cast, tentando me ajudar a explicação, porque tem um disclaimer que o Otona ficou enrolando pra gravar também, né? Aí vem a pessoa que é fundamental para esse podcast. Antes a gente não pode esquecer que o Paulo tinha que ser o host dessa bagagem. Exato! O Paulo ia ser o host, vocês sabiam disso? Não, isso eu não sabia. Quando nós fomos gravar, o Caco pegou e falou pra mim assim, meu, como o mangá já é uma área que você já entende um pouco mais, você não quer fazer... Rostear, eu falei, cara, não vou fazer esse roxo porque você já manja mais, uma armada com a Sarah, com o pessoal lá. Então faz você. Aí ficou graças acertado dele fazer. Desde então. Graças a Deus que vocês tiveram um lado de bom senso, né? porque o Paulo só roxou uma vez, depois nunca mais. Até porque com os atrasos do Paulo pra chegar aqui pra gravar o cast seria meio difícil, né? Olha, eu sou uma pessoa super pontual, não adianta ter de falar isso não. É praticamente o inglês. Eu sou uma pessoa super pontual. Então, no meu relógio. E outra que também o Dólares no começo ele ia ser um blog sobre cultura nerd em geral. Só que, como o senhor fundador Policari sempre gostou só de mangá e anime, vamos falar a verdade? Ele é o taquinho, né? Exato. Eu era. Então, eu ia ficar sozinho, né? Falando de filme e tal, então. E eu também não. Cá entre nós eu só sabia de filme, né? Eu acho que. Mangá. HQ nunca foi a minha, né? Nem game. Então a gente preferiu virar só pra anime, que era o que os dois manjavam, né? E aí veio uma pessoa que é fundamental, acho que mais importante que o Paulo. Caralho. Kenjiro. O quê? Meu Deus, não, isso pode virar volta agora. Por que o Kenjiro? Agora sim, a minha cabeça explodiu. Só de cabeça. Oh. O Kenjiro, ele era ouvinte do Dollars. Na verdade, ele sabe o que é o... Vocês lembram do Feio Kun no começo, como ele era fã do AFS, certo? Exato. O ar sim. Era horrível. O Kenjiro era assim com o Yunani. Nossa, caralho. Eu lembro... Ele vai falar que não, que não sei o que, mas era. E ele parece... Ele até teve um e-mail lido, não teve, Cássio, no AFS? Teve, confundindo. Não, foi um, sim. Foi um Twitter. Foi um, acho que foi o um Twitter, confundindo a voz do Kitsune do Sky. E eu xinguei o Kenjiro de idiota antes mesmo de conhecer o Kenjiro. Porque eu ouvi esse AFS e fiquei pensando, nossa, que idiota. Aí do nada, porque caralhas, eu tava lembrando disso um dia, e o Twitter do cara ficou gravado na minha mente, que era @otakugear, e eu não sei porquê. Aí um dia eu tava lá, mexendo no Twitter, com @otakugear, @otakugear é o Kenjiro. Ah, Kenjiro, foi você que mandou aquele bagulho pro AFS e tal? Ah, foi. Cara, sério mesmo que você acha a voz do Sky parecida com a do Leonardo Kitsune? Oh, mano, na época eu até achava, né? Caralho. Então, o Kenjiro, ele ouviu os três primeiros casts e procurando no Google cast de anime, sei lá como ele foi achar o Dollars na época. E ele acho que ele foi procurar, né? Pra começar de conversa isso. Eu acho que o Kenjiro ficou procurando umas 30 páginas, né? Pra achar nós. Porra! Era no Blogspot ainda e a gente tinha o quê? 3 semanas, brother? Caralho. Não sei como ele procurou no Google. Sabe até o que hoje, é isso? Sabe, você sabe por quê? Você sabe por quê? Vai, seja muito franco. Você sabe por quê? O quê? O X-Video tava fora do ar? Porque ele é hipster, vai. Ele gosta dessas coisas de. Ah, é, né? Quem ele sabe, ele procura o bagulho no Google e já vai direto na página 30, né? É lógico, porra. Aí. Ele vai logo pra página 50 e procura o que tem menos gente vendo. Aí que rola. Ah, por isso que ele gosta dos dólares. Haters. É. Aí que rola. Aí o Kenjiro, ele é importante porque ele ia conhecendo as pessoas e ia colocando as pessoas dentro da equipe do dólar. Olha a merda, né? Chewbacca. Olha a cagada. Olha e a cagada. E aí que a gente tem o Chewbacca, cara. Chewbacca, a Yuki. Foi muito bizarro, cara. Ele chegou pra mim e falou bem assim: ah, tu quer participar de um podcast? Daí eu, que raios é um podcast? Não, melhor foi o Chewbacca. Chewbacca, seja bem-vindo a Dollars. Que porra é Dollars? Isso já mostra que o começo vai ser promissor, né? A gente tinha acabado de se conhecer porque ele adicionou nós dois, assim. Aí ele chegou, vocês querem participar de um podcast? Daí eu, o que é um podcast, cara? Aí ele, é um vlog isso aqui com voz. Caraca, a melhor definição ever. Cara, a primeira coisa que eu chego e falo, tem um podcast, o que é um podcast? Fala uma rádio, essa aqui não é ao vivo. Acho que todo mundo faz isso, cara. Todo mundo já fez isso. Fala a verdade. Caralho. Todo mundo já fez isso pra explicar. Todo mundo já fez isso. Mas engraçado é que daí eu entrei. Eu até hoje não sei como é que se explica. Ninguém nunca me perguntou. Os caras tá aqui de casa, acho que eu sou meio doido. Acho que você fala sozinho, né? É, eu tenho amigos imaginários, sabe? Tenho amigos imaginários. Você faz mesa branca. Engraçado é que daí, tipo, eu e o Mike não tínhamos nada pra fazer. Nada pra fazer mesmo nos domingos. E daí a gente pensou, tá, beleza, né? Vamos, né? Aí, tipo, na hora ali só tava eu online e o Kenjiro me colocou na conversa com o Caco. O que foi muito... Não, o Chewbacca não tava na conversa não, porque sempre que o Chewbacca entrava, rendia umas pérolas, cara. Então, eu lembro que quando eu comecei a conversar com a Yuki, porque o microfone dela, eu não sei que caralho acontecia, que ele pegava muito, mas muito, cara, o som do aeroporto, de avião passando. E Cara, eu tô conversando com ela, do nada veio um rasante, tá ligado? Caralho, a mina tá na Primeira Guerra Mundial. Mas, eu olhei assim, cara, arrasta o seu sofá, porque senão ele leva, cara. É avião, é pizzaria, né? Tudo. Falou... Tipo, eu boto no Alex agora. É, tipo, o Alex é o racha agora. Agora o Alex tá doido. É porque aqui perto tem rachadores, entendeu? Alex, vai pra calçada, brother. Vai pra calçada. O Alex tá aqui em casa por causa disso. Caraca. Não, não fala isso que o Luigi vai ficar bolado. Ô, Luigi, só avisar, isso é brincadeira, tá? Não, é que assim, antigamente eu usava o microfone da webcam. O problema é que isso é uma bosta. Eu lembro que uma vez que a Yuki usou microfone de karaokê. Eu sei bem como é isso. Eu lembro a vez que a Yuki usou microfone de karaokê. Mas ela usa até hoje. Eu não usei, eu uso microfone de karaokê, tá? Sim, pessoas. Ela usa aquele microfonão. E eu toda vez que eu tô falando com ela, imagino que ela usa na Epic Silvio Santos, cara. Puta. Oi. A gente tem que gravar um vídeo, alguma vez um vídeo dela fazendo isso, né? Cantando um ritmo... Fazendo o quê? Fazendo espanhol pro microfone? Não, porra, cantando ritmo... É ritmo de festa, entendeu? Porra, Paulo. Porra, Alex. Porra, todo mundo... Ah, cara. Não, mas é sério, gente. É porque a situação tava tensa. É, se vocês forem olhar bem o cast de Death Note... Vou ouvir. E o cast de Madoka... Vocês não conseguem escutar eu direito. Agora, pessoas que estão ouvindo isso, se vocês quiserem ouvir os cais antigos, não façam isso. Mas se por acaso vocês quiserem fazer... Se por acaso não vocês faço. Quiserem descobrir que parte que eu caí assim, no cast escutem de Madoka... Escutem o cast de Madoka e me falem aonde a Yuki caiu, porque até hoje eu não descobri, cara. Cara, nem eu descobri, cara. A gente tá gravando o cast de Madoka, mó de boa, pá. Aí no outro dia a Yuki chega... Caco, desculpa, tal, eu caí no meio da... Foi o primeiro que você gravou, não foi? Não, foi o segundo. Foi o segundo. Caco, desculpa, eu caí no meio, tal, olhei assim, você caiu, cara. Caiu? Pra você ver como na época ela tinha importância, né? Como eu tinha importância na época, nossa. Foi barro. Foi. Cara, era estranho, era bizarro com o mesmo dólar, porque a gente não se conhecia. Não. O cast de Death Note, também é um cast... Tá, valeu, Paulo. Então, obrigado, Paulo. Não, ele fez uma definição foda, hein? Ele é um peso. Não, o primeiro cast que eu gravei foi o de Death Note. E daí o que aconteceu? O que eu ia falar é que todo mundo. Deixa eu falar, porra! Que... Caralho! Calma, então. Cala a boca, cala a boca. Eu sou calado. Tá bom. Então, o que aconteceu? Ninguém que tava gravando tinha revido o anime. Ou seja, eu que tinha assistido mais 5 vezes Death Note. Eu comecei, tipo, após o 25º episódio, eu comecei a falar descontroladamente, porque ninguém mais sabia o que falar. É porque eu me recusei a assistir até o final aquela desgraça. Sim. Você participou do Death Note? Oi? Cara, acho que você participou, brother. Death Note... Eu não lembro. Death Note é um cast engraçado, porque foi um cast que alguém foi demitido no meio dele. Participou sim, Shui. O Otona foi demitido no meio do cast de Death Note. É, caralho. Sério? Eu preciso ouvir o cast de Death Note de novo. Não, porque não tem. Ele só para de falar do nada. É, porque, tipo, ele ficava interrompendo, assim, toda hora. Quando eu chamava a missa de missa, ele ficava zoando. Ah, missa de igreja. É, tem ele falando até isso. Missa na igreja. Quando ele falou pela oitava vez isso, eu falei que derrubei ele. Chewbacca fazia umas perguntas cabulosas, mas ele ficava super quietão. Então. É, não, Chewbacca só pergunta de tamanho de sutiã, pô. Pera. Deixa eu falar uma coisa. Pro dólar já. Ele não fazia pergunta, ele adivinhava o tamanho, é diferente. É, o Chewbacca, ele acertou o meu, inclusive. Enfim, é... O Chewbacca ia ficar bolado. Não, olha o nível de taradiço do cara. Ele tem uma planilha no Excel. Ele tem uma planilha com as imagens, ele tem fotos, entendeu? Ele tem tamanhos pra ele poder imaginar, entendeu? Cara, o problema é assim, o Chewie, ele era assim, tipo, quando tinha homem na chamada. Mas quando só tinha só guria, ele ficava quieto, ele ficava conversando. Até hoje, eu lembro até hoje, tá, tava eu, o Chewie e a Lu conversando. E tava eu também, que eu lembro. Você viu a conversa daquela mina? Aí do nada eu pego e falo assim, cara, eu vou dormir, eu tô com sono, não sei o quê. Aí eu falo, pô, sai não, cara. Por que não, Chewie? Eu não sei o que falar, mano. Uma conversa sozinha com aquela turma. É, a gente gravava todo domingo e tal, mas a gente não se conhecia, porque a gente só gravava, né? Uhum. A gente falava, ah, tal tema é tal dia, tal, ok, só aparecia pra gravar. Vocês não conversavam nem nada? Não tinha... Cara, acho que os que mais conversavam eram eu, o Shiro, o Kenjiro, o Paulo e a Yuki. E era pouquíssima gente, tá ligado? A equipe dos Horus era muito grande e nem todo mundo se falava, tá ligado? O que era bizarro. Não, no meu caso foi um exemplo, né? Eu conheci os caras menos de, sei lá, pouquíssimas horas e já entrei de paraquedas já. Então, é porque assim, antes do Dollars, quando o Negro entra no Dollars, ele normalmente era indicado pelo Kenjiro. É, ou pelo Shibaki. Na verdade, começava assim, o Kenjiro conhecia a pessoa, aí menos de um minuto depois ele me colocava na chamada porque ele falava que a pessoa queria participar do Dollars e a pessoa não tinha a mínima ideia o que era Dollars. É sério. Ele entrava na equipe e tal. Com o tempo, né, foi parando com isso, né? A gente foi colocando quem a gente ia conhecendo, né? Graças a Deus. Uhum. Aí foi quando o Chewbacca me apresentou quem. Aí foi quando entrou o Luigi, o Alex, o Jean. Não, peraí. O Luigi que entrou pelo caso do Kenjiro, é? Não, o Luigi entrou por quem? O quem apresentou? Eu lembro do. Tá. Agora eu lembro porque, tipo, de quem me apresentou. Quem colocou aqui? Assim, quem colocou aqui? Não, calma. É porque, tipo, eu já conheci o Ken, eu já conheci o Luigi e eu conhecia uns estagiários da época do FS. Um dos estagiários que me apresentou o Luigi. O Rick, então, sim. Isso, Rick. No caso, eu lembro que eu conheci o Ken numa chamada whatever de Skype com quase todo mundo do FS. Eu conheci o Ken já fazia muito tempo. Então, e eu não precisei pagar VIP, tá, galera? Eu lembro que eu conheci o pessoal do FS no evento. A Yuki conheceu o pessoal, o Mug, no evento. Graças a mim, ela olhou na cara do Mug. Eu falei, Yuki, se você trombar com o Mug, a gente descobriu que o Mug ia fazer esse evento em Curitiba, né? Yuki, se você trombar com o Mug no meio do evento, olha pra cara dele e fala, o Dollars é melhor que o FS. E eu fiz isso. E saiu correndo depois. E saí correndo depois, porque eu não sou louca, né? O quê? Você pensou que ia te bater? Briga, tá ligado? Ah, cara, você conhece os fãs do FS, cara, eles são meio malucos. Engraçado. Mas é, Yuki na época parecia um menino, então tava foda. Engraçado é que ainda, esses tempos atrás, eu encontrei a Kay no Shinobi, né? Uhum. Aí ela foi me apresentar pra não lembro quem. Ah, essa daqui é a Yuki do Dollar Cash, o Cash que é melhor do que o nosso. Aí eu fiquei tipo, caralho, velho. E Alex, lembra aquele chat que a gente participava? Acho que foi. Quem me colocou? Acho que foi o Rick ou quem? É. Que foi quando eu conheci a Thay, o Luigi, você. Foi. Que foi quando surgiu aquela piada do Simba? Sim, exatamente, foi aquele dia foi que eu conheci o Luigi. Não, a gente já conhecia o Luigi antes e a Thay antes. Aí eu conheci você depois no. Acho que numa segunda ou terceira chamada desse grupo já. Então, aí com um pouquinho de tempo o Luigi entrou, né? Porque acho que o Luigi comentou com quem queria entrar e tal, o Luigi entrou. Tanto que era pra entrar no AFS, né? Aí eu acabei entrando com o Dollar. Olha que sorte, hein? E depois, com o tempo, a gente resolveu chamar o Alex pra gravar um cast do Cinefilogia. É porque, tipo, eu já fazia parte do outro blog do Luigi, que meio que foi englobado pelo Dollars, né? Tipo, eu comprei, né, brother? Virou agregado. Eu era colunista lá, eu fazia review de mangá, sendo que, tipo, o Paulo conhece muito mais mangá do que eu. Eu conheço um pouquinho de tudo, né, pra falar a verdade. Você não conhece um pouquinho de tudo, porque o casting aqui no Kyojin tá aí pra provar que você é uma enciclopédia viva de titãs, cara. Não vem, não. Ah, porra. Caraca, você é uma enciclopédia viva de titãs. Qual é seu disco favorito? Eu gosto muito. Eu conheço tanto titãs que eu gosto muito do Marcelo Camelo. Você gosta tanto de titãs que você acha que não é meu instalar até hoje. Ai, meu caralho. Então, O Alex gosta muito de titãs. Você sabe que a gente faz uma chamada e fala: Homem pirata! Capitalismo selvagem! Bichos! Ratos, entre nos sapatos dos cidadãos civilizados. Aí, tipo, era eu, o João e umas outras pessoas que desistiram do blog lá. E aí o Luigi, ele falou que o Caco queria falar comigo. Eu achei estranho, porque do nada ele veio falar comigo. Aí eles me colocaram no grupo do Cinefilogia e quiseram gravar. Se eu não me engano, o primeiro cast que a gente gravou não foi pro ar. Era o sobre Abraham Lincoln e o Caçador. Eu acho que não, cara. Eu acho que o primeiro cast foi Mercenários, cara. Não, cara, o primeiro cast que lançou foi Mercenários. Não, o primeiro que a gente gravou foi Abraham Lincoln. Não, acho que foi Mercenários. Você não tava com a Lucasfilmes, não, quando ela foi não, mas, não. comprada pela Disney? Não, mas o Alex não participou. Eu tô falando do primeiro do Alex. É. Eu acho não, cara, que eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. A gente começou, o Caco virou pra mim e falou: a gente vai gravar, a gente tem um roteiro pra gravar Cobra Lincoln Caçada de Vampiros, que foi o Paulo que tinha indicado. Depois a gente ia gravar Mercenários, Mulan, que eu lembro que eu não participei, que foi um dos primeiros casts que eu tinha ouvido, que eu não me lembro. Mas Mulan já tinha ido pro dólar. Ah, é verdade, Mulan foi o primeiro cast que eu ouvi, eu confundi. E era um outro lá que eu não me lembro, e Bons Companheiros. Ah, lá vai. Os bons companheiros. Tipo, eu gravei o Abraham, o Caçador de Vampiros. Eu gravei os meus cenários. Esse último eu não gravei porque eu não queria. E o Bons Companheiros, que era o que eu mais esperava de gravar, porque eu tinha adorado o filme. Ele não, nunca foi gravado. Por isso que até hoje eu encho o saco do Caco brincando sobre a história dos Bons Companheiros. Também teve nossa, aquele. Senhora. Você me acha engraçado, cara? Engraçado o tipo do que eu te faz sentido? Você acha que eu sou um palhaço? Aí bota o 38 em cima da mesa. Você acha que eu sou engraçado que nem um palhaço? Você tá me dizendo que eu sou um palhaço? Você tá falando que eu faço você rir? Então vou te fazer rir, né? Só vou ele falar isso. Ah, depois ele vem. You motherfucker you. You motherfucker you. Não, aí eu lembro uma coisa. Três caras do Dollars já foram apaixonados por mim. Olha! Nossa, eu babado aí, amiga. Eu sei um. Vocês conseguem adivinhar quais, né? Quem? Eu sei um. Quem? Quem? O Mike e o Luigi. Exatamente. Quem, o Luigi quem é esse hoje? Cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não sei, cara. Tem a famosa piada da Lu, né, pô? Eu tava tentando reviver. Nossa, cara, aqui eu não tava. Quem te iludiu? Aquele cast foi tipo puro bullying contra o novato, cara. E o Paulo? E o Paulo, né? Okay. Tipo, aquele... MM, cara, o Pia foi derrubado daquele cast algumas vezes. Foi zoado. Infelizmente, esse foi o primeiro cast que eu tinha ouvido dos dólares. É assim, a gente tinha uma piada interna com o Ken, qualquer coisa que ele falava eu ia lá e derrubava ele. E daí ele foi derrubado muito. O Unifiz é uma bosta, pum. Oi, não. Pum. Aí teve um momento que a gente tava. Ah, mas ele tem razão, vai. Ele tem razão, teve um vai. Cast, pera. Teve um fatídico cast. Que foi o cast de top 5, que o Caco derrubou o Ken no meio da chamada e quem tava rosteando a chamada era o Ken. É verdade. Tipo, a gente tava gravando o cast. Ele continua tendo razão. Deixa eu derrubar o Ken. Não, peraí, pô, de novo isso não, cara. Deixa eu derrubar. Aí que rola. Eu não sei que caralhas o Ken. Não, eu lembrei. A gente tava fazendo o top 5, eu peguei e falei assim: ah, agora a gente vai pro meu último lugar. Aí o Ken pegou e mandou assim, como se isso fosse relevante pra alguém. Olha, filha da puta, pum, peguei e derrubou o Ken. Só que era o Ken que tava rusheando. Ui, caralho. Ficou aquele silêncio pra todo mundo. O que aconteceu? E vamos lá, vamos chamar o Kenji, vamos fazer, tá deixando de novo, pegar arquivo, gravar. Peraí, vocês gravaram ele? Peraí, deixa que eu entendi. Ele era o host ou alguma coisa assim? É, ele sim, era o host. E você quicou ele. Qualquer coisa que ele falava, eu ia lá e quicava ele. Você é um gênio, hein, cara. Eu não vi que ele era o host, só que era eu. Você é um gênio. Aí, tum, peguei, quiquei ele. Tempo gravando, ele já tava, acho que era uma hora quase gravando. Mas foi só naquela vez, entendeu, Alex? Não foi. Na mesma chamada direto. Não, não ia ser tão burro assim, né, cara? Prazer, Caco Ramone, não Kenjiro. Mas tem cada historinha. Falando do Kenjiro, eu falo Kenjiro agora. Kenjiro tem a partir de que história? É verdade, cadê ele, cara? Ele deveria estar gravando, né? O Kenjiro, o Kenjiro tá me enchendo o saco no Facebook nesse exato momento. Fala que eu mandei um beijo. Sabe, tipo, fala que eu mandei ele tomar no cu. Ah, beleza. Fala pra ele me fuder. Fala que eu mandei ele deixar de ser viado e parar de ficar chorando pelos cantos. Assim, a gente tem uma história. Não, zoeira, não fala isso não, senão vai se matar. Tem um cache que eu usei a apresentação, que é o computador do Kenjiro, demora uma semana pra reiniciar, mas eu não contei porquê no meio do cache. Bem no começo do Dollars, né? A gente tá lá, pá, tal. A gente combinando as gravações. Aí do nada o Kenjiro pega e me manda assim: ah, calma aí que eu vou reiniciar meu PC. Beleza, né? Aí reiniciou, pá. Aí vai. Passa uma hora. Passa duas. Passa três. E cadê o Kenjiro? E passa um dia. E passa dois. E passa três. Quando eu tô dando uma semana, Kenjiro me volta. O caralho, Kenjiro. De reiniciar da monstra foi essa aí, brother. Ah, mano. Foi mó merda, mano. No meio da reiniciação, não sei o que aconteceu, mano. Corrompeu meu Windows. Eu tive que chamar o cara pra vir pra arrumar. Mas essa vez foi a vez que tava dando problema no Windows, que toda vez que o pessoal reiniciava pra fazer a atualização, ele dava esse problema. Eu nunca tive esse problema, cara. Teve mais pessoas na equipe, eu não lembro quem que teve esse problema, que ele tava dando o seguinte problema. Ele atualizava, só que a hora que ele ia ligar, ele não ligava. Ele ficava reiniciando sozinho, então... Aí o tonto do Kenjiro não tinha o CD pra formatar... Eu acho que isso se chama Windows pirata. Eu acho que ele entra na BIOS e não conseguiu sair, cara. É. Ai, cara. Mas foi algo muito bizarro. Mas o Kenjiro, só que tem aquela história que quem já falou em outros casts do Kenjiro, do cachorro, cara. Ah, é, né? O cachorro do Kenjiro. Aquela que você contou do cachorro. O cachorro do Kenjiro tava latindo e tal, pá. Aí do nada o Kenjiro pega e fala: vem pro colinho, vem. E do nada, brother, o cachorro começa a uivar, brother. No meio do cast? Não, a gente tava conversando e do nada. Depois o cachorro ficou voado no canto. Caralho, Kenjiro, que porra você tá fazendo com o cachorro, brother? Ai, meu Deus. É tipo. Do Kenjiro não se duvida nada, cara. É tipo o Shio, e toda a vida que ele falava: Yuki, vem pro colinho, vem. Eu não morava assim. Oi? Não, eu ficava tipo o quê? Eu lembrei daquele dia que a gente começou a perguntar coisa pra ela. Foi. É porque não sabia o que é a gata do Chewie, né? Ah. Aí. Ele tem uma gata chamada Yuki, que por coincidência, exato, também é o nome do canal por aqui. A Yuki, a gata do Chewie, ficou muito estranho, cara. Ficou muito estranho. Beijo pra Miyuka. Mas foi antes de eu conhecer a Yuki, então não tinha como que eu fazer o negócio. Beijo pra Miyuka. É, beijo pra Miyuka. Aí o que acontece? Um dia tava a gata do Chewbacca lá fazendo, miando, né, fazendo o que um gato faz. E do nada, o Chewbacca pega e pergunta assim pra ela: Yuki, você tá com fome? Não. Aí eu pego: Yuki, você gosta do Chewie? Não. Aí a gente começou a fazer várias perguntas e tudo, ela respondia não, né? Não, né? Aí do nada pega e manda: Yuki, você quer dominar o mundo? Caralho. Aí eu só escutei o Chewbacca: filha da puta! Cara, essa história da Yuki. Depois desse dia, ele começou a dormir com o olho aberto perto dela. Ah, tá ligado. Um olho fechado, outro aberto, né? Olhando pra essa gata. Ai, cara. O Chewbacca: filha da puta! Filha da puta! Aí daqui a pouco aparece no Guia dos Mochileiros. O Caco tentou avisar, né? A gente também tem histórias dele no meio das gravações, né? As maldições das gravações, essas coisas. Nossa, cara, maldição de gravação. Não fala no nome do anime. Tem a última foi no Cast 104, que aí o que eu falar o nome do anime... Eu não vou mencionar o nome do anime, porque é a última vez que eu falei o nome do anime, essa bosta caiu e não queria voltar. Só uma pergunta. É um anime que tem um amigo. É um anime com quê? Tá, já sei qual é. Anime com um maid. Anime começa com K, e tem uma maid, é um shoujo. Ninguém ouve falar o nome. Eu já sei qual que é. Por quê? A gente combinou a gravação, não deu certo. Aí meses depois a gente combinou uma segunda gravação, também não deu certo. Aí a gente resolveu, como o Dollars nunca falou de um shoujo, né? A gente resolveu fazer um top 5 shoujos. E ele tava no top de quem? Da Yuki, né? Tava no meu top. Aí, tá. Cara, a gravação tava saindo de boa, tava perfeita. Até a net do Paulo, que é bizarra, tava de boa. Sério, o cast tava muito tranquilo. Mega tranquilo, tal, pá. Aí, do nada... Aí o que fala da porra desse anime. E o que acontece? Eu só mencionei o nome e comecei a contar a história, daí pum, caiu. Caiu. Aí eu tentava chamar a Yuki de volta pra conversa e não entrava mais nem com caralha. Aí depois, quando eu consegui entrar, o Kako não conseguiu. Aí a minha, quando a Yuki entrou, eu caí. Aí eu tive que abrir um novo chat e chamar a Yuki e o Paulo pra conseguir falar os três da chamada. Só que eu ficava falando e ninguém tava me ouvindo, ninguém tava me respondendo. Aí eu, caralho, o que tá acontecendo? Aí eu fui nas ferramentas do Skype e vi que não tava saindo áudio do meu microfone. Calma aí, né? Arrastei o hack, fui ver, maluco. Do nada, o meu head fica na porta de trás da CPU. Do nada, o microfone tava solto, cara. Só o microfone. Essa é a pior maldição do Dollar. Eu não sei qual é melhor. Se é vocês cantando musiquinhas ou se é um cantando uma música totalmente diferente da outra. Né? Nossa, não, pera. Cara, falando em cantar, eu lembrei de uma coisa. Não? Um certo cast que o Paulo teve que cantar Lady Gaga. Oh, que foi aqui, oh, no cara, que horror. Cara, meus números musicais... É que o Caco não gravou, mas eu tenho números musicais o suficiente pra render um cast. Senhoras e senhores, e com vocês, Podcast cantando Bad. Ra ra ra a ah, a ah. Rama rama manga ga la la I want to be ramen. Ra ra ra a ah, a rama rama manga ga la la I want to be ramen. No God! No God! Please no! No! Não! Nossa, não, mas aquele lá foi tenso, Paulo. Que ah, não, mas assim, cantar tem vários, né? O Paulo cantou Bad Romance, porque ele perdeu a aposta. Eu cantei o hino do Corinthians em um. Eu lembro que... A pompom lá, a pompom da menininha lá. Que música desgraçada, cara. Sabe essa gravação esses dias? Música desgraçada. A Panda me mandou. Nossa, Panda. A Panda tá viva? Tá, a Panda tá viva? Ela não morreu de câncer ainda? Não, não sei como. Quem? Desculpa, não ouvi. Não, sério, não ouvi. Era uma amiga nossa, a Panda, eu não sei se tu chegou a conhecer. A Panda. Não, não cheguei a conhecer. Cara, eu, não, eu não peguei a época da Panda, da Thay, quando ela teve mais ativa, da Kachan, da Alu. Da Thay, quando ela teve mais ativa. Quando foi isso mesmo? Porra, Thay. Ah, mas ela não desculpa, tá participando do quê? Ela tá participando do quê? Porra, eu quero ver porrada e as duas no primeiro tchau. Peraí. Eu pensei a mesma coisa. Mas eu vou defender a Yuki dessa vez. No último cast que a gente gravou, que não foi pro ar, a Thay não falou quase de nada. Tava muito envergonhada. Oh, não, aí eu vou entrar em defesa da Thay que eu vou falar. Ela fica com vergonha, gente. Aí não é. Inferno, é um caralho. É o panos quente dos dois lados. Caraca, é o Luigi tentando defender a Yuki e o Paul tentando defender a Thay. Você vai tentar fazer uma briga com dois namorados aqui, você quer o quê? Cara, tem como vocês calarem a boca e deixar as duas brigando numa banheira de gel? Que droga, cara. Caralho, deixa isso divertir, pra eu fazer porra. Isso com a Lu, né? Oi, o que foi, Paulo? Não falece que sai saindo do nariz da Alex. Que conheço a menina? Eu vi uma foto ou outra dela. Uma foto ou outra. Uma foto ou outra. Peraí. Luigi mandou uma foto. Ai. As únicas fotos que eu já vi da Lu foi o Luigi que mandou essa porra, entendeu? A Lu, cara. Um dia a gente tava conversando e tal. Aí, Chewbacca, qual parte você acha mais bonita na Lu? As bochechas. Por quê? Porque ela não tem peito, não tem bunda, não tem porra nenhuma. Caralho! Aí eu pensei, tipo, cara, o que que é isso? Só que agora ela tá gostosa, não sei porquê, mas agora ela tá gostosa. E quando a gente conheceu ela era criança, cara. É isso, cara. Que engraçado é que uma vez ficou eu, o Chiwi e a Lu no chat. Adivinha quem mais conversou? A gente conheceu ela, sei lá, ela tinha 15 anos, sei lá. Adivinha quem mais conversou naquele dia? Você. Eu e a Lu? Sobre o quê? Eu queria estar nesse momento comendo pipoca assistindo essa cena. Eu acho que você não teria comendo pipoca, não. Tá certo, eu teria lido depois de rezar, né? Eu acho que a mão estaria ocupada com outra coisa, né? Exatamente. Eu também lembro de umas coisas assim que o Dollars não foi só alegria. E zoa de zoeiras. Já foi muitas destruições de amizade e tal. Não, barracos? Barracos, principalmente. Mas enfim, teve umas vezes, assim, tipo, quando a gente foi gravar tipo, o cast de Nurarihyon, que puta que pariu. Eu tava muito puta da cara no dia, eu tava chateada pra caralho e eu queria gravar pra, tipo, me distrair um pouco, sei lá, rir um pouco. Eu que forcei pra gravação porque não tinha nenhum cachê tocado. Era pra gravar eu, o Caco, o Paulo e o Kenjiro. Ok, que primeira. Adivinha qual, quem foram as duas pessoas que ficaram com o cu doce antes da gravação? Paulo e Kenjiro. Óbvio. Aí o que que aconteceu? Foi até coro, né? No dia a gente tava eu, ela. O Kenjiro acho que não tava tão mal, mas era mais eu e ela que tava, tipo, super mal. E ela chegou pra mim, ela me deu um puta esporro, cara. Ela falou, velho, eu tô tão mal quanto você. Então ou você grava ou vou te arrebentar. Não, eu falei, tá bom. Mas não foi tipo, vou te arrebentar, isso é muito leve pra eu ter foi falado. Quase isso. O copo, de moranguinho, o copo de moranguinho não foi porque era exclusividade do Caco. É, o copo de moranguinho é exclusividade do Caco. Falando nisso, graças a Deus. Então, né, a gente tem uma certa historinha assim, por trás da... Não, por trás é o que fica zoado, cara. Por trás dos cacos. Por trás não, cara. E, tipo, tinha vezes que eu ameaçava enfiar um copo no cu do Caco. E daí a gente começou a falar que seria um copo de moranguinho por causa do anime Nana. O legal disso é que a hora que eu falei é do Caco, exclusividade do Caco, o Luigi foi o primeiro, né? Tipo, acelerar. Não, ainda bem que exclusividade só do Caco. Você é pior, Luigi. Cuidado. Pode ser pior, Luigi. Pode ser um cabo de vassoura. Agora que o seu seria daquele de gelé de um papel que não quebra nem fudendo. Ah, não, então. Continua a história do Nuramago lá, Cal. Então, aí o que que aconteceu? Esses dois, eles estavam com puta de um cu doce pra ir gravar. Aí eu cheguei pra eles e falei, olha, eu tô tão ruim quanto vocês. Eu expliquei o porquê que eu tava ruim, eu não lembro agora, mas eu expliquei o porquê que eu tava ruim. E daí, tipo, eu falei, ou vocês gravam, ou eu vou ter que ir aí dar um soco no meio do saco dos dois pra vocês pararem de viadagem. Foi mais ou menos assim. E daí, o que que aconteceu? Os dois foram gravar. E foi o cast, tipo, um dos casts mais zoeiros, porque, cara, eu não sei o que aconteceu com o Kenjiro e com o Paulo aquele dia. Parecia que eles tinham fumado uns bags, assim, muito louco, que eles começaram a falar com o Kenjiro. Com certeza, o Kenjiro, né? Pode ter sido, né? O Kenjiro aplaude o sol com o bag. O Kenjiro, com certeza. O Paulo a gente podia até desconfiar. Agora do Kenjiro não tem porquê. Kenjiro, antes de gravar, a gente fazia exame de doping, cara. O Paulo, ele pode ser. Não, pô, cara, pelo orégano, contrário. Né? Não, antes de gravar, você pode tem que dar um negócio. Senão ele não consegue. Não. É o pagamento, entendeu? É tipo cachorro. Cachorro, você não dá um biscoitinho quando tá fazendo uma coisa boa? Kenjiro, você dá um bag. Ou dá um livro do Max, né? Não, pera. Mas o engraçado é que nesse cast de Nura... Vou votar na Dilma. Compra de voto, né? Compra de voto literalmente. No cast de Nura, uma coisa que você vai perceber no meu caso, por exemplo, é que quando na abertura mesmo, eu tô com um tom de voz que você percebe que eu tava mal. Só que, tipo, depois que o Caco fala dos e-mails, que a gente volta dos e-mails, de lá pro final você percebe que eu mudo muito o jeito de eu gravar o cast naquele dia. Os dois mudaram tanto que todo mundo ficou falando, eu, o Paulo e o Kenjiro, e eu acho que foi nesse cast que o Caco dormiu. Exatamente. Foi o primeiro que ele dormiu. Cara, se você ouviu a minha abertura do Nuramago, você percebe que eu não tava legal no dia. Cara, eles estavam conversando, pai, eu não gostei de Nuramago, né? Então eu queria me abster, né? Já que os três estavam falando tão animado, não vou estragar, né? A gente tava zoando pra caralho, cara. Principalmente os papos assim, da cobra. Encostei assim na cadeira, pá, tal. E sabe quando você apaga? Ele disse, nada, que ele cara. Acordou com a minha voz, cara. Eu vou abrindo o olho assim e tal. Aí eu tô ouvindo a Yuki falando alguma coisa, os outros dando risada, falando: caralho, brother. Que foi? Eu dormi, cara. Cara. Foi uma hora de podcast todo? Não, eu apaguei em 5 minutos. Tipo, a gente começou a falar, eu comecei a zoar, que eu comecei. Tanto que do nada surgiu o papo. Peraí, foi assim, eles estavam gravando. A gente começou a zoar a gangue do Todinho. foi tipo uma hora. Está começando mais um Dollarcast, eu sou Coco. Não, aí do nada. Peraí, vamos supor assim, o Caco tá gravando. Do nada. O Caco tá gravando com vocês, ele tá falando, aí vocês começam a conversar. Aí do nada ele levanta dando porrada na mesa, sabe? Pensando que tava sonhando, tava caindo. É isso? Foi isso? Foi assim, a gente tava falando, dando risada, que do nada eu e o Yuki e o Kenjiro começamos um papo de bar mesmo sobre Nura. Aí do nada o Caco pega e solta: caralho, eu dormi! Aí todo mundo para assim: como assim, Caco? Eu dormi, cara, eu apaguei. Acordei desesperado. Isso tá no cast? Tá no cast? Tá. Ah. Ele colocou uma musiquinha de risada, aí depois disso o Caco dormiu no cast seguinte, que foi de Desmond Wonderland, e fiquei me perfazendo, explicando a porra da história do mangá, tipo, uns 20 mas minutos. Também, mas também, eu não critico o Caco por dormir com o Desmond Wonderland, né? Por favor. Somos dois também, porque puta que pariu, hein, Paulo? Não, porque foi tipo assim, falei pra ele, vamos gravar, porque eu tô lendo o mangá e o mangá é legal. Ah, você ele, não diz isso, eu mas falei, eu tentei ler o mangá e porra. Também não gostei, cara. Então, não, tipo, calma aí, eu gostei calma do aí, mangá, porque o mangá queria bom, eu tenho uma defesa. Calma aí, Paulo, cala a boca, deixa eu falar. Eu tenho uma defesa eu acho que todos aqui sabem que eu não gosto de ler no computador. E o Paulo fala, ah, meu mangá. Não, Paulo, eu vou ver o anime, a gente grava só sobre o anime, né, que é a parte que todo mundo conhece. Aí depois o Paulo fica enchendo o meu saco, ah, mas não sei o quê, é que você não leu o mangá. Falei, cara, alguma vez eu critiquei o mangá de Dead Wonderland? Não. Oh, eu não li, para o cara. De tanto não é uma retórica, saco, não. Você cara. Acabou peguei... do mangá. Aí você falou pra assim, mim, cara, eu li o mangá. O primeiro... Eu peguei dois volumes com o João emprestado, que ele tinha lá. E eu não consegui terminar o primeiro volume. Que é horrível, né, cara? Que é horrível, né, cara? E eu não gostei. Não foi um mangá que me... É que nem o Aegir, cara. Eu também não gostei. Começo... E também odiei o Aegir. Quem montava as pautas, quem montava os casts que a gente gravava era o Paulo. É por isso que hoje ele é proibido de fazer isso, hein? É... Por isso que melhorou, né? É. Aí, o Paulo que escolheu os animes que a gente ia falar. Até que eu tive uma briga muito séria com ele, porque ele pegou, sei lá, ele pegou 30, ele montou, colocou 30 animes. Ainda bem que ele caiu, porque ele não vai ficar me atrapalhando. Ele colocou 30 animes. E, cara, entre os 30 que ele colocou ali pra gente gravar em um ano, sabe? Era só anime... famosão? Fui. Tá. É. Não, era só anime fofo. Ele colocou, tipo, um seguido do outro. Nana, Beck, Helsing, sabe, Akira. Ele colocou, foi colocando. Acho que ele foi abrindo anime que ele gosta e foi jogando, tá ligado? Tá, nossa, Paulo, cara. Acabou um ano, a gente não vai ter mais o que falar. É isso que você quer. É, exatamente. Só que aí ele me fez assistir Aegir. Eu me lembro aqui. Aegir. Ainda bem que ele caiu de novo. Aí fala. É. Eu passei um ano novo inteiro assistindo aquela desgraça. Melhor plano pro ano novo, só que não. O Chewbacca pulou episódio pra conseguir terminar. Chewbacca assistia o episódio sim, 3 não. Muito ruim, mano. Para. Eu concordo. Eu vi o primeiro episódio de aí. Eu não gostei. Eu não vou ver essa porra, mas eu vou ler o mangá. Eu tentei ler o mangá. Você lembra do Kenyon? Do primeiro cast que eu gravei, pô. Kenyon. Eu vi a primeira temporada inteira, aí eu falei pro Capo, desculpa, eu achei uma bosta que eu não vou ver a segunda temporada. Pera, quem foi que chorou com o Keion mesmo? Ninguém, não, cara. Peraí, ninguém, é ninguém, sério? Ninguém, não, aí ninguém. Já é demais. Aí ninguém demais. Chorou com o Keion, ninguém. Ninguém. Eu não lembro qual foi o anime que eu falei pra louca da Sarah que eu tinha chorado assistindo, eu acho que foi a Lohana, e na cabeça doentia dela virou Keion. Você que já tem uma ótima fã por causa da árvore, né? Exatamente, né? A árvore, cara. Alô, é do traveco do Alex? Não, cara, deixa eu contar isso. Peraí, por favor. Em nenhum momento eu tô sabendo. Em nenhum momento eu trouxe a árvore. Não, mas. Imagina. A história da árvore. A história da árvore. Bom, aí que tá, o Gaku poderia ter inventado essa história, porque teve um BBB lá que o cara transou com uma árvore, né? Então, você que tá entendendo a história da Guile, senta. Eu não sabia disso, cara. Eu não queria saber. Ah, que fala. Aí, cara, aí todo mundo assistiu o Aegir, mas o Kenjiro, né? O anime tem 22 episódios, o Kenjiro assistiu, o Chewbacca assistiu 5. Aí. Parabéns, Chewbacca, você foi inteligente. Né? Vamos gravar, beleza, a gente começou a gravação. A gente, eu lembro até hoje, cara, eu sinto muita pena desse cara que tem que dar o por conta disso. O Paulo tava tentando definir a Aegir, né, o que era Aegir, eu lembro que tu pega e fala assim, cara, sabe quando você tá muito apertado, você tá na rua, você não quer cagar em outro lugar, você quer cagar em casa, e você chega em casa muito apertado, você senta na privada e vai tudo de uma vez, faz brrrr, isso é Aegir. Isso é chamado caganeira, Isso é Aegir, cara. Meu Deus. E esse cast não foi Paulo, eu acho que o Paulo caiu e não voltou, e aí a gente não conseguiu gravar mais e desistiu. É verdade. Só ele que tinha assistido tudo. Ainda bem, né? Cara, eu assisti, mas eu tava meio grog, né, quando assisti os últimos episódios. Não, outro anime que pô, foi... era ano novo, cara. Outro anime que foi uma bosta pra assistir, um cocô que até eu pulei alguns episódios, foi MM. Cara... Cara, o pior é que eu assisti MM antes de escutar o cast e, tipo, eu tinha achado uma merda. Aí eu olhei, os caras gravaram sobre MM. Eu assisti o anime, vamos ver o que eles acharam. Cara, foi... A única parte que eu descarrado com isso, que eu achei. Não, o não, cara, aquela sacanagem que eles fizeram com o Super Saiyajin, cara. Não, aquilo ali foi... Eu desisti, eu praticamente desisti de ver o anime na ideia, quando assisti aquele episódio. Cara, então eu não assisto Blood Led lá. Cara, Blood Led. Eu comecei, mas eu parei, eu não sei porquê. Eu posso contar a história daí? Ou a história do MM? Pode, claro. Não conta não, cara. Esquece isso. Não é a história do anime MM, é a história porque a gente gravou aquela desgraça. A culpa não foi minha diretamente. Ah, Paulo, eu vou derrubar você porque você não vai deixar eu falar. Então assim, deixa eu falar agora, você fica quietinho, porque não é mentira. Você vai falar que é mentira, mas não é. O primeiro, o segundo cast do Dollar, se vocês forem ver, é top 5 mangás. Só que na realidade, aquele cast era pra ser top 5 animes. Quer dizer, eu, o Paulo e o Otona. Só que o Otona não pode participar, não sei porque caralho a gente resolveu mudar pro mangá. Ok, o Paulo vai falar que é mentira, mas entre a lista de top 5 dele estava Mitsudomoe e MM. Mitsudomoe é foda. Mitsudomoe é bom, pô. Mitsudomoe é engraçado. MM, eu não top 5, cara. Não top 5 de todos os animes que você viu na sua vida, Mitsudomoe. Ah, não, Mitsudomoe, eu falei que é bom. Falei que é o melhor de todos, calma. Cara, não, eu devia ter salvo aquele bloco de notas maldito onde o Paulo tinha colocado MM lá, bem grandão. Nossa, cara. Aí que cola, não. Ele não pôde gravar. Aí a gente inventou de fazer uma enquete com os ouvintes pra qual cast eles queriam que a gente gravasse. E foi MM quem? Foi MM Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Foi Lost Cavas. Lost Cavas ganhou o MM. E aí a gente vamos assistir pra gravar. Eu, Chewbacca, Yuki, Ken-chan e o Policari. Nossa, beleza, cara. Beleza. Que foi o cast que surgiu o Kente iludiu, né? Kente iludiu. Aí, vamos começar a gravar. Aí a gente começa a gravar tal. Cadê o Paulo? E chamando o Paulo no MSN, na época do MSN. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O Paulo não apareceu. Mano, o jeito pra você gravar assim, filha da puta, né? E a gente começou a gravar tal. Filha da puta veio me aparecendo no final da gravação. Eu nunca discuti com o Paulo, a não ser nesse dia. A não ser nesse dia, né? Não, porque foi uma discussão séria. Porque eu tentei ligar pra ele, eu tentei ligar pra meio mundo. E tipo, eu não tava conseguindo ligar, que eu tava longe. E pra melhorar, eu tava sem... como chegar aqui rápido. Eu tentei chegar rápido, mas deu um maior problema, eu não consegui chegar. Aí quando eu chego, o cara começou a reclamar, eu fui tentar explicar e ele falou, não, mas desculpe, como... deu mó treta. Foi uma treta maligna que durou tipo cerca de uma semana e a equipe inteira ficou com ódio de mim. E todo mundo sabe que era desculpa mesmo, né? Não era! Ainda tem, o pior que não era, eu tava respingo. Na Zona Oeste, cara. Ainda tem respingo dessa briga aqui. Até hoje. Eu não coloquei no meu subnick do MSN mandando você tomar no cu, acho que eu coloquei. É, você tinha colocado. Ah, tá. O mais engraçado é que eu realmente falei que isso aqui vai acabar a amizade. Não, não eu... E por que você acha que eu tô no site do All Host comprando Real Dominion era 51? E o engraçado é que, tipo, mesmo com essa briga, depois dessa briga, a gente ainda. Você sabe que, eu vou, sabe que eu vou contratar todos vocês, né? O All Host fala. Eu não falo, o Paulo fica foda. Eu levo a equipe e o Paulo fica com dólares. Acho que não é nem legal falar da treta maligna que teve, né? Que eu causei pra FS, né? Ah, a treta que você causou pra FS. Ah, sim, pô. Nossa, eu lembrei. Aquela treta teve calúnia dentro da equipe deles lá. Foi. O Wing conseguiu a treta pra gente descobrir que o Sky queria o Caco lá. Nossa, cara. Essa frase ficou muito gay. Ficou. Ui. Queria o Caco lá na FS, ó. Não, ele não queria o Caco lá na FS, cara. Ele pensou em me chamar pra um episódio. Ele pensou, graças a Deus, né? Vocês estão ligados que toda hora que a gente está o nome é FS ou qualquer outro assim, a gente vai ter que colocar um pi, né? Me obrigue. Não, mas. Ah, ele acho que ele não tá ouvindo mesmo, então é que a treta maligna, filho, não tem hora. Cara, cara, gente. O Jura de Filho, o Sky é o Jura de Filho pra gente, cara. É. Assim, pior que eles já gravaram um podcast juntos. Assim, não, assim como o Jovem Nerd ataca o Jura de Filho, a gente ataca o Sky. O Jovem Nerd não, cara, o Azaghal. A diferença é, o Jovem Nerd e o Rapadura até tem um grau de amizade, né? A gente. Ué, eles são amigos, porra. Quem falou que eu não tenho grau de amizade com o FS? Não, pô, mas eu tô falando com o Sky. Adoro a Kay. Ah, tô falando com o Sky, caralho. Adoro a Kay. É, pô, eu adoro a Kay, eu amo o Rick. Eu aguento o Rick, né? O Rick você pode ficar pra você. Não, quer também exagero, não quero dizer assim. É, o Ed do Crepúsculo você também pode ficar pra você. Não, o Ed do Crepúsculo pode ficar com o Luigi. Eu não conheço o Ed direito, pô. Ah, não, cara, assim, o Dollars, ele começou errado, vai terminar errado. O Dollars começou errado e ele vai terminar com aquele shoujo lá que a moça é uma maid, sabe? Assim. As profecias do Dollars. Sim, quando a gente gravar aquele cast que não deve ser nomeado. Quando o site Area 51 já tiver no meu CPF, o site já estiver pronto, a gente grava, né? Aí o Dollars acaba. As melhores gravações de e-mail que tem são quando reuniam eu, o Caco e o Chewbacca. Nossa, bom tempo. Cara, quando o Chewbacca gravava os e-mails era engraçado. Toda era vez que o Chewbacca gravava. Aí chegava e juntava nós três assim, nossa, seria cada bizarro. Eu acho até hoje que a melhor gravação de e-mails é a minha com o Alex. Qual que é? Eu não lembro qual que é a cheque tem aqui. Você não lembra por quê? Não me lembro, não. Eu não lembro, não, por quê? Que sua net tava uma bosta, você não tava entendendo nada que eu tava falando? Ah, e aí? E aí é melhor porque eu não sei como conseguir fazer a edição fazer sentido tudo que a gente falou, cara. Ah, tá. Foi pra ele se vangloriar, entendeu? Não, não é pra se vangloriar, é que foi uma cagada do mundo, porque dava muito merda. Ele quis dizer na edição, né, então. Não, é que assim, tava muito merda, a internet do Alex tava muito bosta, ele não tava conseguindo entender o que eu tava falando, tava chegando mega atrasado pra ele. Eu não me lembro de eu cheguei a gravar, porque tipo, eu tô meio que vivendo entre aqui a República e a casa da minha tia, então eu não me lembro exatamente. Caraca, eu tô vivendo entre a República e o Império, eu sou um Jedi. Já nesse clima desse novo Star Wars, né? Ah, é, sou um rebelde. Aí a gente tava gravando na menina. Meu nome é Luke. Legal que a gente tem o Chewbacca, né? É. Nossa, cara, não me chamaram pra esse novo filme. Hashtag chateado. Aí então, aí cara, foi muita cagada eu conseguir editar aquilo porque tava muito merda a gravação, cara. Tava muito merda. Eu nem me lembro que a gente conversou. Eu só lembro que eu fiz a piadinha ridícula do Luiz de ficar falando exatamente. Eu só me lembro disso. Não, teve uma gravação também muito boa que eu cheguei. A gente. Imagina só. A gente vai pro AF. Aí pra não atrasar o cast, eu editei o cast, tipo, na semana, uma semana de antecedência e tal. Aí eu tô descendo no metrô, olho pro Luiz e falo, filha da puta, entra no Skype pra gente gravar os e-mails, que é o que tava faltando, né? Eu chego no Skype, cadê o Luiz? Espera uma hora e cadê o Luiz? Caralho, brother, cadê o filho da puta? Eu tive que gravar com a Yuki de última hora, assim, já. Pera, que eu não lembro por quê, cara. Eu não lembro, sinceramente, eu não vou lembrar por que demorou tanto. E lembrando, quando a gente se encontrou no AF, né, cara? O pessoal que tá aí em São Paulo, o Luiz, o Paulo, o João, todo mundo se conhece? Ou tipo, ah, eu conheço fulano, mas não conheço o ciclano? Eu não conheço ninguém. Eu conheço o Caco e o Luiz. Conheço o Caco, o Paulo, o João, amigo de infância e só. É. E eu, porra? O Alex, é verdade. Eu não conheço ninguém. Aliás, teve aquela história engraçada, né? Do sushi, até hoje eu dou risada. Ah, tem um cast sobre sushi, cara. Não vou contar não, mas é porque eu lembrei agora. Cara, foi legal na F, porque tipo assim, cara, a gente tinha se encontrado já antes, porque a gente entrou como imprensa, licença. E o João teve que pegar a fila quilométrica pra entrar no penúltimo dia de Anime Friends. Embaixo de um sol do caralho. Que dó. Aí, pô, vamos encontrar o João, pá, tá, liga pro João. Naquele dia, eu descobri que o meu chip da Tim tava bloqueado por falta de crédito. Uhul! E o celular do Luigi só funcionava no Viva Voz. Então imagina você usando o Viva Voz no meio do Anime Friends, cara. Aquele celular era uma bosta, cara. Cara, e o Luigi tentando falar onde é que a gente tava. Ah, a gente tá perto da barraquinha de Mump. Ah, não sei o que, a gente tá perto do lugar. Eu, cara, fala pra ele seguir a música do Yacht Max, cara. Encontra a gente. Nossa, cara. Encontrou, né? A gente virou pra trás e ele tava lá. Porque eu e o Luigi já tinha falado, os dois falaram, a gente vai na Comic. Beleza, a gente se encontra. Foi uma luta pra achar o Luigi. Ele falou, a gente me falou, 10 horas a gente chega aqui. Beleza. Foi 10 não, foi 11. Cheguei. Cadê você, Luigi? Tô saindo de casa. Ah. Eu entrei na Comic, eu passei pela Comic, eu gastei dinheiro. Cadê você, Luigi? Ah, tô pra chegar, cara. Eu tô chegando no metrô agora. Quando eu faço uma da tarde, vida, né? Tá eu no painel lá, na parte de quiz, eu vejo um cara alto, magrelo, todo desengonçadão lá, respondendo a pergunta de Harry Potter. Ele me responde a pergunta errada, e tava dando hora da coletiva. A hora que chegou na coletiva, eu vejo o cara arrumando lá o tripé, eu falei, ó, Luigi, sentei lá e fiquei conversando. Aí depois ele deu show lá com a minha do Mangami, mas essa história aqui já tá em outros cast. Ele deu show com a minha do Mangami, algum nome te lembra, cara, em casa? E o Paulo ficou excitadinho com o caso. Lá você tem mais casa. Peraí, mas o Paulo não tinha ficado excitadinho com a mina do Mangami, ou ela Karen, não sei o quê? Eu sempre esqueço o nome dela. Não, o Luigi ficou excitado com a mina do Mangami, o Paulo ficou excitado com a tradutora da Panini. Caralho. Por que ele foi citado com a tradutora da Panini? Porque ela traduziu o mangá que ele sempre quis ver. Nossa senhora. Na não verdade, foi bem assim. O único que teve culhão de chegar no caso e falar, Cassius, eu quero um emprego, fui eu. A gente tava na palestra da JBC, né? Tá, a ordem sentada era essa: Luigi, eu e o João. E o amigo japonês do João. Aí a gente, o Cassius lá na palestra, fatal, pega e manda assim: ó, eu podia ter trazido um currículo pra entregar pro Cassius, né? Aí o João olha pra mim, então por isso, faz um aí agora. Aí eu, tá, mas eu não tenho nada, cara. Ele, ah, eu tô aqui com a lista dos mangás que eu ia comprar. Aí eu pego assim, olho, maluco, era metade de uma folha de um caderno. Sim, aí eu risquei os mangás que o João ia comprar atrás, virei a página e comecei a escrever como se fosse o currículo, tá ligado? Meu nome, contato, escola que eu estudei, faculdade, pá. Porque eu queria trabalhar na JBC e tal, pá. Aí eu errei, tive que riscar e começar a escrever do lado. Vai do lado. Aí no final da entrevista, o cara espera e fala assim: ah, quem quiser, né? Quem quiser vir trocar uma ideia, pode vir, né? Tal. Tirou foto com o Yabu e tal, pá, a gente vai falar com o Cassius. E a gente, Caco, a gente perdeu uma ótima oportunidade de agendar uma entrevista com o Yabu. Aí tal, a gente foi falar com o Cassius. E aí, Cassius, beleza, tal, pá, a gente falou um pouquinho de Super Campeões, pá, tal, pá. Aí, Cassius, ele tava falando com outro cara e a gente interrompeu a conversa dele com o cara. Aí o cara começou a entrar na conversa com a gente também. Aí eu cheguei assim: Cassius, assim, eu sempre quis trabalhar numa editora de mangá e tal. Aí ele meio que entrou na defensiva, tá ligado? Aí ele, pô, assim e tal, eu peguei e trouxe meu currículo. Maluco, quando ele viu aquele um terço de uma folha de caderno todo rabiscado, ele começou a dar risada. Aí ele pegou tal, ele olhou assim atrás: o que tem aqui? Ah, era a lista do mangá que ele ia comprar, eu ia poder pro Jão, né? Ele, ah, tá, quais são os mangás que tem aqui? Ele pegou e colocou contra a luz pra ver. A porra da maioria dos mangás não era da Panini? Ah, ele, só por isso eu não te contrato, cara. Jão, filha da puta. Caralho, Jão, você fodeu o esquema, hein? Ai, Jão. Aí foi da hora que eu peguei e mandei assim pro Cássio. É, no outro dia eu coloquei no Twitter, né? A parte mais da hora do AF foi entregar um currículo pro Cássio. Aí ele falou assim: cara, eu tô com essa folha guardada aqui, eu vou tirar uma foto. E postou. Ele tirou e postou no Twitter. Ai, meu Deus, cara. Só nós mesmo, né, fazer essas doideiras. Filha da puta do jogo. Não, pera, quem é que tinha errado uma pergunta super fácil num quiz? Ah, fui eu, tá aí. Sou eu, né? Qual é o filme do que... Harry Potter? Ghibli? Dublin? Aí ele, olha pra cara dele: como você foi? Eu vou saber de Harry Potter? Não, eu não sou especialista. Vou lá lembrar do Dobby, cara. Personagem. Todo mundo lembra do Dobby? Ah, não, aquela porra daquele anão escroto, aquele elfo escroto. Aquele anão, pera, você tá errando os filmes, cara. Cara, acho que você conviveu não, tanto. Com, raça, acho né? que você conviveu tanto com anões. Com 13 na sua jornada. É. Peraí, eu sou Frodo ou Bilbo, afinal de contas. Sei, cara, você é o Hobbit que você quiser, brother. Você é um hobbit, só isso. Eu acho o Bilbo mais legal, cara. O problema é você escolher o Sam, cara. Se você escolher o Sam, não, aí é uma coisa. Não, o Sam, o Sam tá fora dessa jogada. Você escolheu o Jardineiro Fiel. É. Ai, meu Deus, cara. Tá bom, vai, vamos ignorar essa porra. Mas se eu não me engano, aliás, também. Se eu não me engano, o apelido de Hobbit surgiu na época que eu entrei por aqui, né? Sim. Só que eu não me lembro quem me deu, se foram vocês, se foram minha ex-namorada. Acho que fui eu, cara. Acho que foi o Caco, e daí eu aderi, e daí todo mundo aderiu. Ah, é o Caco mesmo, né, parça? Ah. Tanto que o teu nome aqui tá como Hobbit. Aqui também. Ainda bem, né? Tá melhor do que o Paulo aqui, tá como Carlton Banks. Pra mim tá Alex, porque eu sei que se eu colocasse como Hobbit, eu ia me bater muito pra achar você, cara, porque eu ia ficar procurando no ar. Aí você teria que procurar pelo... Por baixo, né? Nossa. Pelo lado da lista. Nossa senhora, ele demorou, ele pensou e saiu essa merda. Luigi, você tem duas balas. Na vermelha eu corto na edição, na azul isso continua. Qual você escolhe? Continua, óbvio. Aí, um bom cast, Matrix, hein? Aí pronto, é uma boa mostra de como a gente faz pra decidir os Exato, temas, né? Exatamente, assim que a gente... Porra, e se a gente gravar um dia de coração valente? Tá aí, boa ideia. É, a gente tá conversando. Qual o filme que eu queria gravar? Cast, o terceiro de Madoka. Aquele lá é bom, cara. Que tem no Netflix? Ah, não tem no Netflix. Ah, então você não vai assistir porque não tem no Netflix. Folgado, preguiçoso. Pera, veja isso aí, o Área 51, cara. Esse teste que a gente faz, a mais que seja amaldiçoado, continua assim, né? Sim, sim. Luto, ah, curtindo a vida doidado. Não, peraí. Eu tenho que defender o cast dessa vez. Porque você não tava nem aí pra essa porra. Você não, nem apareceu que eu me lembre. Tava eu e o Caco tentando fazer milagre pra conversar. E aí, do nada, o Caco virou pra mim e falou: cara, Alex, não, esse podcast é uma merda, tava, né? Eu falei: tá sério, cara, tá realmente uma merda. Aí a gente parou de gravar. Eu não tinha o que falar, cara. Tava meio perdido. Tomando não seu cu. Nossa. Não, mas tinha vezes assim que eu sentia vontade de dar um tapa na cara do Luiz e falar pra ele parar de viadagem. Porque, porra, ele chegava às vezes assim: ah, mas eu nem tô afim de gravar, eu nem gosto desse. Cara, a gente gravou muitos animes que a gente não gostava e tipo, se divertiu porque a gente xingou muito. Nem me diga, cara. O Cash 24 é um exemplo clássico do anime que a gente odiava e foi divertido. E foi de última hora, né? Porque era pra ser um cast de Eti, não, era pra ser um cast de Yaoi. E a gente fazia o Yaoi e a gravação ficou uma merda. Ficou um cocô aquela gravação. Mas eu montei, eu falo a verdade que eu montei um time de mestre pra falar de Yaoi, cara. Quem gravou o cast de Yaoi? Yuki. Paulo? Não, Yuki. Não, eu chamei pessoas que entendem de verdade, não só que fingem. Yuki. A Laís. Kachan, a Yuno e o Chewbacca. E o Chewbacca. Ah, e só uma coisinha, uma pequena observação sobre o Dollars Cast. A gente gravou quantos casts sobre Dorama? Fora da esposa do Chewbacca e o... Da esposa do Chewbacca? Fora da esposa do Chewbacca e o Hanayoridango nenhum. É isso aí, ó. E Hanayoridango nenhum. Foram dois. O Hanayoridango teve a famosa, a célebre frase, né, do correr como macaco, né? Correr como macaco. Eu não lembro a frase inteira, eu lembro só que era correr como um macaco enfurecido, alguma coisa assim, pela escola. Cara... Foi o Rodrigo Biscate, né, cara? Se a gente tem fã, porque, tipo, é engraçado, tá ligado? Porque a gente só fala merda, porque se não fosse um cast sério mesmo. Ah, fala, o que você fala de cast de Dorão? Só tem dois que tem. Só tem dois, né? Aí a gente tentou... ela tá dando... Ela tá querendo que você grave mais, entendeu? Ah, é o indireto, é isso? É. A gente precisava gravar mais. É. Sutil que nem um elefante você, hein, nega? Caralho. Tão sutil que você demorou pra entender. Caralho, brother. Sutil que nem um ninja. É uma ninja. Falando em ninja, eu acho que a gente tá devendo o cast do Ninja Gari, né, cara? Até hoje também, né? Ninja Gari? O Ninja Daltônico. Sabe o que é o Ninja Gari? Ah, tá bom. O Ninja Daltônico, aquele que fala da Tebayo. Ah. Não, da Tebayo não. Da Tebayo. Tô certo. Não vem falar tô certo aqui, não. Até baiou o caralho. Tô certo. Parou o caralho, tô certo. Tô certo. Tô certo, tô certo. Fazer uma camiseta, até baiou o caralho. Tô certo. Eu lembrei do que é de adaptações brasileiras agora. Que do nada a gente tá falando o nome das séries e eu peguei e falei Changeman, alguma coisa assim. Eu falei errado o nome. Todo mundo, tipo o Caco, o Azrael e o Luigi, os três pararam assim no meio. Foi Changeman. Três parou e falou, como é que é? Fala de novo aí. Pra fazer os caras, porra, você tá falando errado essa merda. Não, e vamos combinar. O urso teve a melhor participação especial ever, né? Fato. Foi invocado. Fato. O Alex tem como mexer até hoje, quando ele lembra disso. Mas aquilo foi foda demais, cara. Que eu não sei o que a gente tá falando da nossa idade, né? A gente tava conversando, do nada surgiu o assunto do Muro de Berlim. Então, a gente tava falando da nossa idade, aí o Asa tava falando, é verdade. E tal. Aí ele falou assim, todo mundo nasceu antes da queda do Muro de Berlim. Aí eu não sei o que perguntei pra Vinho, você viu? Ele é assim, eu tinha 3 anos de idade. Aí o cara, o urso só tava na casa do urso, do nada ele começa a gritar, ah não, vai tomar no cu, ninguém lembra de porra nenhuma coisa que tem 3 anos de idade, cara. Cara, aquela hora, eu tive que mutar, porque eu não conseguia, sabe, eu não conseguia me recompor de tanto que eu ria. Acho que foi a única vez que eu gravei um cast que eu fiz sem ar de tanto rir. Você tá falando que a gente é sem graça? Não, pô, mas aquele dia foi exagerado, entendeu? Porque, tipo, aquele dia foi engraçado porque o papo pré-podcast já começou bem falando sobre... Acho que era sobre putas em geral. Puteiro na Augusta na Páscoa. Puteiro na Augusta na Páscoa, é verdade. Desculpa. E depois o podcast... Não, teve essa história, teve essas piadas dentro do podcast. Tanto que teve uma hora que o Azrael teve que sair, eu e o Caco tivemos que dar um jeito de conversar lá. Aí no final, quando acabou tudo, surgiu o assunto sobre, pesquisa de mercado em puteiros da Augusta. Não, é que o pior é que quando eu fui jogar RPG na casa do urso, começou até. Parecia ter uma planilha de preço de motel perto da Vila Mariana. Não. Pô, vai naquele lá que é R$50, vai naquele que é 6. Nesses papos bizarros antes de gravação, já teve cast de a gente fazer oração antes de começar a gravar. Não sei se o Caco vai lembrar. O de Cavaleiro Zodíaco, o de Cavaleiro. O Caco, do nada, o Caco mandou. Vamos fazer uma oração aqui. Tipo, eu quero ver quando a gente gravar o de Exorcista. Ah não, de Exorcista a gente tem que chamar um padre, né? Ah, e hoje é aniversário do Nação de Firmada, né? Durante os caches são tão, tipo, desviados que um cache que, tipo, a gente grava 2 horas de cache acaba com 1 hora. Não, o de Harry Graças Potter. Graças a Deus, né? Claro. Já pensou se tudo que a gente fala, todas as metas que a gente fala fosse pro ar? Alguém ia ser preso. Eu. Não, preso não, mas acho que estaria muita briga. Ah, preso eu não preso sei, não. Mas o URL Área 51 já tinha sido comprado bem antes. Então vocês perceberam que isso aí vai sair de qualquer jeito. Uma coisa, né? Eu te digo, é que a piada da vassoura do Harry Potter só ficou a do Matheus, porque já teve 2 piadas envolvendo vassoura naquela porra daquele cast. E as 2 envolveram mulheres, tipo, era uma piada que as feministas iam chiar, cara. Não, eu queria ter participado desse cast. E a minha abertura seria "E lá vamos nós". E você não participou por quê? Porque eu não deixei, né, cara? Você não deixou. A gente que tava cheia, aí eu não participei. Tá bom, então. Né? Cara, tem uma coisa que me dá raiva, assim, tipo, é que algumas pessoas aqui do cast dizem que vão participar, tipo, caraca, com certeza. Lavar a roupa suja agora, vamos lá. Agora tem que pegar pipoca. Agora eu tô abrindo o site do Orrux. Pera. Agora é a hora que alguns membros da equipe vão ficar sentindo. O primeiro que sempre me dá raiva é o Luiz, cara. É o Luiz. Novo, você vai falar de novo, já falou. Eu sei, mas aqui tem que repetir, porque, porra, é tão foda, assim, tipo... A gente fala, vamos gravar digital cast, tá, beleza. Tá, chega lá o Luiz, é o primeiro, assim, a colocar. Ah, tá, esse eu vou participar. Aí chega no dia da gravação. Cadê o Luiz? Eu vou falar a verdade, sim. Ah, mas qual que é que você tá falando? Vários, né? Eu vou falar a verdade aqui. Contar? Vou falar a verdade aqui. Bom, eu não lembro disso. É muito difícil. A coisa mais difícil no dólar é a gente gravar com a equipe original. Qual é a sério? A tripulação clássica. Não, não, não é isso. Eu tô falando assim, a equipe que combinou gravar o cast. Então, assim, a gente vai gravar o cast tal tema. 6 pessoas vão participar. A coisa mais difícil é essas 3 gravarem. Não. Normalmente são 3. E das 3, são 2 que chamaram na hora. Exatamente. Normalmente me chamam na hora porque eu quase nunca dou certeza se eu vou participar. Eu também não dou certeza por causa da faculdade, mas tirando isso, quando dá, eu vou. Antes de esquecer, caralho, que quase que eu... Que, mais do que treta, ia dar provavelmente o término do cast, é o cast de Shingeki no Kyojin, que eu falei, vou participar, os caras mudou a data pra eu participar, e já tava até aquela treta maligna do seguinte, se o Paulo não participar... O negócio vai ficar pequeno aqui. Um dia não, que eu gravei. Fora que a gente teve que gravar 1 hora da tarde, eu tava no quarto mais quente da casa porque o Alex ia viajar naquela tarde. E eu estava no celular porque meu computador tava todo. Verdade, né, cara? Eu ia viajar essa tarde. Teve um cast que eu não lembro qual foi. Ia fazer uns 6 meses que eu não participava de nenhum cast. Aí o Caco chegou assim: não quer participar? Eu falei: quero. Aí eu vi o filme. Vi 2 vezes no filme, eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Não era Totoro? Totoro, aí ó, porra. Mas de Totoro também tava aqui. Ah, não era Totoro. Não, não era Totoro. O Chewie tá falando um cast que não saiu. Não saiu o cast, não saiu o filme. Ele falou que não lembra, droga? Não lembro, não saiu. Aí eu me lembro que esse podcast do Shingeki foi uma corrida do caralho, porque tipo, se não me engano, a gente gravou. Não era 1 hora da tarde, não, Paulo, ô Caco. A gente começou a se encontrar. Não, a gente começou a se encontrar, era 1 da tarde. A gente começou realmente a gravar, se não me engano, era lá por umas 2. Eu lembro que eu tava toda eu tava muito agoniado porque, tipo, a gente, eu ia viajar umas 4 horas, entendeu? Então, tipo, normalmente tem uma ou duas horas de gravação. Então, tipo, caralho, eu vou ter que gravar, eu ainda tinha que mandar alguma coisa pra alguém de vocês, que eu não me lembro quem. Porque, tipo, eu tinha entregado a pauta pro Caco, mas faltava entregar ainda pra alguém, que eu não me lembro. Aí eu tinha que arrumar ainda as minhas bagagens, porque tipo, tinha coisa que tava fora ainda. Eu não tinha comido, eu tinha que preparar minha comida no almoço. Tipo, dava uma corrida do caralho pra conseguir gravar aquele dia. Consegui pelo menos sair com alguma coisa, né, daquilo. E eu tava no quarto mais quente da casa e não podia ligar o ventilador? Não, eu tava tipo, o quarto que tava lá é o quarto mais fundo da casa, né? Normalmente esse quarto não pega calor. Só que Juazeiro não tem. É uma das cidades mais quentes do Nordeste. Não tem opção de não pegar calor, né? Não, não, tem não é porque, tipo, a cidade é asfaltada, entendeu? Então não tem como. Não tem como, tipo, não tem uma válvula de escape pra evaporar água, pra esfriar, entendeu? Por isso eu amo Curitiba, porque aqui tem árvores. Você se fode, você toma no cu. E, não, tipo, eu tava suando enquanto a gente conversava com o ventilador na minha cara e suando. Não, aqui tem árvores e chuva. Tava muito quente. Enfim, mas teve uma vez, assim, que eu lembro que deu uma treta maligna. Maligna mesmo. Que o Caco, tipo, pirou, assim, foi falando pra todo mundo, assim, tipo. E daí eu lembro também que ele ficou chateado com todo mundo e não falou com mais ninguém por, acho que, 2-3 dias. Enquanto isso, tava eu e não lembro mais quem brigando com todo o povo do cast porque ninguém tava trabalhando, ninguém tava levando a sério. Ah, mas isso até hoje, né, cara? É, isso aí. E essa briga tem dia sim, dia não, porra. É esse período que o Caco ficou mais assim. Se não me engano, também foi um período. Foi o período que eu comecei a trabalhar de domingo a domingo, eu quase nunca gravava. Se não me engano, foi nesse período mais ou menos também que eu lembro que teve uma vez que a Yuki chegou pra mim pra comentar essa. Cara, eu lembro uma história, essa história eu acho que o Caco vai lembrar, ele vai até tentar complementar, de uma vez que ele sumiu, foi a primeira vez que ele sumiu sem internet, todo mundo achou que o Caco tinha morrido. Sim. E a galera começou a falar que ia colocar o Chewbacca pra tirar o dólar. Teve altas conspirações, falaram, será que acabou dando o barco, não sei o quê. Eu lembro que eu comecei a fazer como host, aí o quem que começou a seguir aonde, todo mundo pensou que eu tava gravando mesmo, eu comecei a falar, bem-vindo mais um DollarCast, eu tinha um Caco, eu seria o host da... Aqui porque o cara imagina que sumiu. Merda teria saído, hein? O cara sumiu, aí todo mundo começou a se apresentar, aí de lado eu comecei a dar risada. Ai, seus otários. Seus otários. É que nem lá no trampo. Um dia tava todo mundo sem sistema, né? Não tava caindo ligação nenhuma. Aí do nada o cara se levanta. Atendimento tinha Igor, boa tarde com quem eu falo. E todo mundo olhou assim com a cara dele, assustado pra ele, tá ligado? Tipo assim, começou a cair ligação. É do nada, tá da puta coisa da risada, mano. Caralho. Ai, histórias da Tim, tem uma também, um cast que o Caco contou, sinistra, cara. Não, tipo, da sempre que surgia alguma conversa entre a gente aqui, ele sempre falava alguma coisa da Tim. Pera, qual? Da velhinha? Não, da velhinha não. Eu lembro que teve uma... Eu lembro que teve uma conversa. Ela tava sexo com o cara lá. Ah, sim. Ah, verdade. Quê? Vocês já perceberam também, agora eu me lembrei disso. Vocês já perceberam que o Dollars também serve como uma espécie de lugar pra gente vir chorar as mágoas? Que sempre que a gente tem alguma história, a gente chega e conta aqui. Como você contou a história da Paulista? Eu lembrei agora de um assunto que vai tocar alguém aqui na alma. Ih, não fui eu, hein? Já vou usando. É você, querido Robert, é você. Não, lembra não. Lembra uma caraca. Série pra Para. Peraí, Calma aí. Eu só quero dizer uma coisa sobre a. Que graças a ela eu consegui terminar Doctor Who. Ah, então você deve muito a ela. Que né? Ela vinha falar comigo, eu não tinha pra onde fugir, eu dava play no episódio Doctor Who tão rápido que quando eu vi eu já tava assistindo já, cara. Ela vinha chorar as mágoas pro meu Caco, não fala comigo. Quando eu vi, eu já tava na tarde já. Caralho, velho. Então, a gente vai ambientar mesmo essa história? Alex, eu só sei de uma coisa. Eu lhe avisei. Não, eu tenho, eu tô há um ano ouvindo 1 milhão de gente falando. Eu avisei. Vou tomar no cu, todos vocês. Eu ficava ouvindo o Alex falar. E eu ficava ouvindo. Tipo, eu dava muito conselho pra ele. E ele não ouvia, ele não seguia os meus conselhos. E daí eu falava, vai se fuder. Toma, se fudeu. Eu também. Ah, mas teve a fatídica episódio que você e o Alex compraram esse filme cinema, não, né, não, cara? Peraí. Depois do que a Thay escreveu agora, eu realmente me senti deprimido, hein? Isso conseguiu ser pior do que lembrar da história da que a Carol fica falando que eu fui idiota. Que o Alex parece o cara do Rebelde. Eu vou ler aqui. A minha irmã chega aqui e fala que o Alex parece com um garoto do Rebelde. Não, isso, nossa, isso é pra acabar com a autoestima. Não, coloca a foto do mini bug, Alex. Eu tenho que dizer que o Alex passou por que ele passou, porque eu dei uma dica muito boa pra ele e ele não me ouviu. Eu falei, cara, vai assistir Doctor Who. Eu comecei a assistir depois que eu terminei com ela. Viu? Se você tivesse começado naquela época. Engraçado, mas assim, tipo, eu tava muito na merda naquela época. Ele só pega sobre Doctor Who. Eu parei de falar desse assunto depois que aconteceu, mas é que na época eu tava muito mal. O Doctor é meu Time Lord e nada me faltará. Caralho. Engraçado é que aqui no Dollars, o que que acontece? Os piás, eles vêm falar comigo normalmente, né? Não vou comentar nomes aqui. Não, eu mas só peraí, vou falar. Peraí. Ah, eu falo, a Alex. A senhorita que vem falar comigo, hein? Olha lá. Tanto que, se eu não me engano, eu comecei a conversar com você porque o Luigi gostava de você e eu queria ajudar. agora a gente vai entrar no assunto do Luigi mesmo. Acho justo. Coitada do Luigi. Não, mas é a verdade, que foi foda. É a verdade. Eu comecei a conversar com você por causa disso. Eu dava abertura pra ele dar indireta pra mim. Eu dava abertura e ele não dava. Aí chegava o Alex e dava. Não fala que você dava abertura que fica estranho, porra. É, isso é verdade. Não, só que daí chegava o Alex e me cantava assim, tipo, na cara dura, assim. Aí o Luigi ficava chateado. Não, mas sabe o que era mais engraçado? Porque, tipo, eu tentava fazer cantadas pra demonstrar. Tipo, a minha cantada tentava fazer assim. As cantadas que eu queria, tipo, que eu fazia, como se eu quisesse dizer isso. Luigi, vai atrás. Tipo, eu queria dar uma brecha pro Luigi poder cantar, entendeu? Tanto que as cantadas que eu fazia a Carol queria... e o Luigi não sei o que, entendeu? Aí ele, sim, claro. Você queria levantar pra ele cortar. Exatamente, eu levantava pra ele cortar. Só que aí ele tipo, levantava e ele fazia barreira, entendeu? Ele não cortava. Eu já sou lesado. Ele furava, né? Se levantava, ele furava. Eu levantava e ele fazia peixinho pra catar no chão. Exatamente. Entendeu? É difícil. Aí no lugar dele fazer a jornada nas estrelas, a bola se batia na rede. E quando eu dava indireta, todo mundo meio que fazia, parecia uma festa, tá ligado? De balada, tá ligado? Lógico, né? Era uma alegria, né? Era um gol, né? Verdade, era uma alegria. Era um gol de quatro, pô. Eu lembro que uma vez, acho que foi ano passado, ou esse ano ainda, não sei, mas eu e o Alex, a gente tava planejando, no dia 1º de abril, vamos enganar o Luigi. Eu lembro disso. Cara, essa brincadeira foi muito engraçada. Eu só quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. O mais legal é que respingou ainda na pessoa que a Carol tava mencionando. Sim, isso é verdade. O Luigi ficou puto, a outra mandou indireta do nada. Não, eu não fiquei puto. Não, imagina. Eu não fiquei puto. Eu vou tanto procurar. Que foi me dar mó esporro no WhatsApp. Eu lembro desse dia. Eu vou pegar o histórico daquela conversa. Eu vou mostrar que você ficou bravo, sim, moço. Luigi ficou caralho, puto. Mano. Tanto que eu até comentei, a Yuki até veio me dar esporro. Falar, você veio falar isso pro Alex, que grande amigo, não sei o que, eu vou falar um monte de merda. Eu falei, calma, eu sei que era 1º de abril. Tô ligado, se você me mandar tempo, eu posso colocar até na capa do podcast, cara. Pode pôr. Tem o meu irmãozinho aqui do cast, né? O comunista, filho da puta. Pode falar o nome dele, vai. Meu irmãozinho comunista. Ainda pode falar o nome dele aqui dentro. Ainda pode falar. Enfim, aí, só que... Cara, sério, o Kenjiro, eu até aguento quando ele começa, tipo, desabafar comigo. Eu até aguento, desde que não seja sobre relacionamento. Porra, aquele piá falando sobre relacionamento... tô pensando em coisa... Cara, sério, me dá vontade de dar um tapa na cara dele. E falar, seja homem, cara. Porque, quem gira o relacionamento fake? Pior que eu conheço a namorada dele, cara. Mentira, é tudo pago. deu 10 pontos pra menina pra gravar uma voz, tá ligado? Tá? Aquele filme da Sessão da Tarde, Namorada de Aluguel. Isso, que bagulho. É ele achou qualquer mulher na rua. Eu achei, eu achei que você conversa. Pra mim. Você lembra da Kitsune? Nossa senhora, cara. Lembra do Paulo da Kitsune? Agora que toda essa cena amorosa de Paulo Everson. Não, gente, não, pera. Eu não posso sair desse cast sem comentar uma história triste da minha vida. Aqui no Dollar. Que eu fiquei um bom tempo sem gravar. Ah, você vai falar o teu e-mail? Cheio de vírgulas. Caraca! Eu tô fazendo tratamento contra vírgulas. Eu, vírgula. Por quê? Estou, vírgula, triste, vírgula. Porque, vírgula, irei, vírgula, terei, vírgula, que me afastar, vírgula, do dólar, vírgula. Sério, cara. Aquele meio tinha muitas Todo vírgulas. Todo mundo aqui teve isso, né? De ter que se afastar do dólar alguma cara, vez, né? Eu vou lembrar de um e-mail da Yuki que eu não lembro, assim, eu acho que o Kaku e o Shiro vão lembrar desse e-mail. Não, não, não. Lembra, Shiro? Lembra, Shiro? O quê? Peraí, é barato ou aranha, porra? Do e-mail da aranha? Da aranha? É, lembra? Não, acho que não. Do aniversário da Yuki? Não lembro. Que o maluco mandou um e-mail, o DollarCast é muito legal, tá, pá, beijo na sua... pra não, ele falou aranha. Ele não lembra. Né? Ele falou aranha. Raspada por aranha. Não lembro. Né? Ele falou chada raspada. Chada raspada. Sério que a Carol ficou tão traumatizada só porque o cara falou beijo na sua raspada? Não, o problema foi tipo. O problema foi os comentários que saíram do Caco e do. e do Chiwi depois. Não, engraçado foi. Foram os comentários. Não, eu só queria saber duas coisas. Como o parça descobriu e se era verdade, né? Ah. Porra, ela ficou traumatizada com isso. Não, eu tenho vários traumas aqui do Dollars, cara. Ah, que traumas... isso? Você lembra do Mike? Nossa, não, cara. Não, então, alguém pode me falar sobre essa história do Mike? Caraca, a gente já... Cara, o Mike era o sexo offender do grupo, cara. Ai, cara. Meu Deus, mano. Não, cara. Quem é pior, o Otono ou o Mike? O Mike. Cara, chegou no meu aniversário, o Mike me mandou um pack de fotos dele de cueca. Que merda! A visão do inferno, cara. Acho que só que viu até hoje, né? Cara, sério, eu tava desejando, assim, poder voltar no tempo e nunca ter visto aquilo. Ah, é, aí, ó. Aí, é o que eu falo pra vocês, é o que eu falo pra vocês quase todo dia. Doctor Who, ninguém me escuta. Oi, Yuki. Aquele famoso, né? Eu e o Luigi te manda mangá de presente, o cara te manda um pack de fotos. Obrigado a vocês dois, sério, eu amo vocês. Não, Luigi, eu te amo, cara. Seu nome é muito bom. Caralho. Luigi ganhou o banco. Virou a vida, virou a vida. Eu ganhei mais uma vinheta, brother. Consegui mais um pedaço pra vinheta. Ai, cara. Eu tô prevendo que o Caco vai colocar isso em looping eterno e vai dar de presente pro Luigi de presente. 10 horas. Não precisa não, pô. Não precisa. O Luigi vai pegar o áudio original que ele vai fazer sozinho, entendeu? 10 horas, tipo, para baixo. 10 horas. O toque do celular vai ser isso, o toque de. Ele vai. O trabalho ouvindo essa porra. Isso e aquele toque, toque. Não, toque não dá porque é o iPhone. Tem que fazer mal a burocracia do caramba. Ui. O cara tem iPhone, mas não tem coragem de ir até lá na Curitiba. Problemas, né? Do primeiro mundo. Ele não consegue trocar a música do iPhone. Não, peraí. Ele tem dinheiro pra comprar o iPhone, mas não tem coragem não, de ir pra Curitiba. O iPhone não é meu, cara. O iPhone é do meu padrasto. Sim. Tá emprestado. É verdade. E ainda o iPhone 3 ainda. Você quer? Ô, Luigi. Eu quero. Cara, eu acabei de falar. Você tem que ir, cara. Eu acabei de falar com o celular dele, a gente tinha que falar do Vivo Voice, cara. Gente, cadê o Fiocum aqui? É porque quando o Fiocum conversou com o Moody pela primeira vez, ele pediu pro Moody falar boa noite, né? Foi verdade. Esse toque de ditador, tá? Lembra disso? E o Moody ficou extremamente assustado. Cara, Agora eu acho que eu sinto muita pena do Bug, cara. Toda vez que ele vem pra cá, ele tem algum trauma. Né? Mas é que o Dolan depois, é propenso ao trauma. Depois declaração da Yuki, eu acho que é o momento certo do Luiz ir pra Curitiba. Eu também acho. Sei lá, acho que ele tem que aproveitar o momento. Luiz. Bom, no que vem. Olha o jeito bonitinho que ela falou agora, Luiz. Luiz. Aí. É nóis, é nóis. Oi, oi, pronto. Vamos ver se der tudo certo no que vem. É nóis. Se der tudo certo. Até a Thay tá aqui, força, Luigi. Nossa, é lógico. Se der tudo certo ano que vem. Assim, eu já falei tantas vezes isso, que não é fácil, cara. É longe, pra, né? Pra qualquer viagem, é longe, campanhas do Dollars. Força, Luigi. Ainda mais, ainda mais se for pra largar emprego, imagina, tá. Até parece. Ei, ei, o Luigi, ano que vem é nóis aí, tio. Vai assistir Dragon Ball até não poder mais. Tô levando meus DVDs de Dragon Ball para assistir aí. Agora, eu acho muito bonito o senhor Policari jogar pedra no fato do Luigi não ir para Curitiba. Mas o senhor, eu não vi em nenhum momento o senhor Policari se mobilizando, inclusive ele largou o emprego, né? Mas em nenhum minuto eu vi o senhor Policari se mobilizando pra pegar um avião ali em Guarulhos e descer e Espírito Santo também. Tanto porque eu já vou até o Kaká até já comentou isso, né? O motivo, né? O gente, daqui sinceramente só eu tenho moral pra falar alguma coisa. Né? Ah, ah, verdade, Alex, verdade. Alex, verdade, ó, Alex, eu concordo. Cai entre nós. Alex é bancado. Não, pera. Pera, agora o direito é o Caco, o Alex e a Yuki falar, que são os três aí que quer falar. Vamos deixar os três falar. Não. A bancada conservadora aí. Solta a voz. Então. Oi? É... Então, fala, Carol. É mais fácil o Kinjiro vir pra Curitiba do que os dois irem pra onde eles querem ir. O Kinjiro já tem todo o dinheiro pra vir pra Curitiba. Ele só tá procurando um lugar pra ficar. Que ele já tá quase achando. Ele só tá escolhendo pra não trocar por maconha, né? Eu acho que ele já tá gastando. Olha o que a Thay falou, moleque. Caralho, então eu convido a pessoa. Mas isso aí não é segredo pra ninguém. Thay, abre aspas. Ó, eu vou ler o que ela falou aqui. Eu sou o macho da relação. Eu vou ter que ir ver ele, porque a mamãe dele não deixa ele vir. Agora tem que aquela aplaudição. Isso não é segredo pra ninguém, cara. Isso não é segredo pra ninguém. Cara, eu não tô entendendo uma coisa. A Thay tá falando mais do que muita gente aqui do cast e ela tá mutada aqui. Caraca, mas chat. Isso foi indireto tão zica pro Chewbacca. Sempre quando eu deixo falar alguém me interrompe. Caraca, mano, eu senti o lightsaber na barriga do Chewbacca agora. Ei, mas peraí, ele tem razão. Vocês estão todo mundo cortando ele, porra. Fala, Chego. Que isso, cara? Parece que ele tá me chorando. Como que esse negócio de campeão? Não, morra, campeão! Campeão! Como que é esse barco? Mano, muito lindo. Eu ainda lembro daquela época que o Chewbacca falava e-mail! Nesse momento do papo, assim, da história do Dollars, é uma coisa que o pessoal vai vendo também nesse cast, né? A gente muda de assunto muito rápido. A gente tava em assuntos de casal agora há pouco, já mudamos pra campeão não morra. Acorda, campeão! Mas o assunto tá dentro da pauta, tecnicamente, né? Temos que ir embora, campeão! Não morra, campeão! Coloca o áudio original, por gentileza, tipo... Quem se der a padre reza a missa, filha da puta? Na sua cara... O cast da semana provou isso, né? A hora que você fez a edição lá, né? Do... Ah, é Tetra. Caralho. Quem ouviu o cast da semana, caso semana passada, vai entender a referência. O cara quer me ensinar a editar podcast. Eu tô muito morto. Já faz... Porra, meu. Então, com cara, toda você... semana que não teve cast... Falou. O Chewbacca quer falar, vai, Chewbacca. Você também tá atrapalhando, caralho. Deixa ele falar. Foi mal. É emoção, cara. É emoção de falar com o Chewbacca. Fala com o Chewbacca. É, ó, aí eu vou ler o que ele falou. Aí depois, filho da puta reclama que eu fico quieto. Não vou falar. Porque se eu escrever, alguém lê pra mim. Otário. Que filha da puta. Lembrei que eu sabia que ele ia escrever isso. Eu só quis ler, não tô se notando. Pera. Agora, eu preciso escrever pra paternidade. Eu preciso pedir uma coisa pro Chewie. Por favor, leia aquele seu lindo e-mail que você mandou pro Dollars uma vez, ameaçando os ouvintes. Aquela ameaça dele foi o melhor, cara. O cara teve que colocar até pi. O que ele escreveu? Eu não me lembro disso aí, não. Eu não cheguei a conhecer. Que eu nem lembro mais porque eu tinha escrito aquilo. Mas você ameaçou. Você ameaçou comer as irmãs dos ouvintes na frente deles. Eu lembro três coisas desse e-mail. A primeira foi essa. A segunda é que ele falou que ia aparecer de noite na casa dos ouvintes. Com uma tora de madeira. Com uma tora gigante de madeira. Mas peraí, eu posso saber por que essa catarse toda do Chewbacca? Oi? Eu posso saber por que essa catarse? Acho que não comentavam, né? É, porque eles não comentavam. Aí eu mandei um e-mail reclamando porque eles não mandam e-mail. E olha, velho. Chewbacca não, mandou não, pra gente. Eu acho que nada supera a inteligência nata do Kinjiro de classificar e-mails, cara. Ah! Nada supera, cara. O Tommy Hyuga? O que, não, o que... O Tommy Hyuga acaba... O que falar do Dragão Vermelho? Puta merda. Dragão Vermelho, então, é um cara que do nada começou a comentar, né, nos cast. E tal, o Dragão Vermelho vinha comentando, do e nada. Ele lembrava o Kinjiro digitando, né, cara? Sim, sim. E do nada, um dia, eu abri o e-mail do Dollars, né? E tava lá um comentário excluído do Dragão Vermelho. E quando alguém exclui o comentário no cast do no blog do Dollars, ainda fica o e-mail na caixa de entrada, né? E eu abri assim a caixa de entrada e tava lá, comentário enviado por... tava o e-mail do Kenjiro. E o bonito, acho que ele percebeu a agada que ele tinha feito. Então assim, ele comentou com o nome Dragão Vermelho, mas o e-mail dele, né? E ele viu que fez cagada e... dele copiou o comentário, excluiu e colou com o nome dele. Oh. Peraí, então o Dragão Vermelho era quem? Era o fake? Era o Luiz? O Chewbacca ou o Kenjiro? O Kenjiro. Ah. Então. Não era só o Dragão Vermelho, era vários, né? Eram vários. O Tommy Hyuga, o Dragão Vermelho. Ah, Kakashi. Não, Kakashi não. Kakashi, Pedro da Silva, né? Richard Design. Não, o melhor é que é quando o Kako achava que o Kakashi tinha alguma tara maluca pela Yuki. Não, eu não achava não, tenho certeza. Você achava? Tenho certeza ainda. Qual é a tara dele pela Yuki? Qual é a tara? Eu não sei, cara. Mas ele xingava todo mundo, mesmo a Yuki. Não foi ele que me comentou que eu tava com saudade de ouvir minha voz. É? Sim? Vocês acham? Quem sente saudade de ouvir a voz da Yuki, cara? Eu não. Luigi, eu sou retardado aqui. Não, ele... Caralho. O retardado. Luigi, ele tem áudio salvo da voz da Yuki lá, cara. E o pior é que teve aquele famoso comentário do Kakashi, né? Que ele saiu xingando todo mundo. E a Yuki, ele não xingou, então, tipo... O Paulo tem um áudio meu cantando. Luigi, agora ele vai sair correndo atrás do Paulo pra buscar depois essa porra. Depois tu me passa. Ah. Eu vou falar um negócio, eu acho que você vai pedir pro Caio cortar depois, mas eu tenho uma foto aqui que você me mandou. História censurada. Você gosta de desafios. Ó, o Luigi já é um grande, né? Por isso que estão juntos assim, né? Por isso que estão juntos. Eu vou parar. Unidos pelo santo poder do Skype. Caldo em relação. O amor não importa, cara. Não vê distância. O amor não vê distância. É verdade. Eu não posso sentimentais que depois eu primeiro ovo nessa. Com o poder a mim concebido ao santo Skype, eu lhe declaro marido e mulher. Nós já estamos casados, viu? Luigi! Eles já me chamam de senhora Luigi. Luigi, pode mandar um emoticon pra noiva. É a senhora Luigi. Ai, caralho. Assim, ó, pronto. Que porra é essa, Luigi? Caralho, eu pensei que ele ia mandar um emoticon bonitinho. Mas, cara, eu acho que esses papos, assim, é o que constitui a maioria da parte, como disse o Cartoon Cash, eu não lembro qual. Que o Dollars, ele, teoricamente, ele só tem aquela história do começo e depois se resume a tudo isso que a gente tá fazendo nesse momento, né? Os papos random, debate de casal, essas coisas. Deixa eu comentar uma coisinha. Eu ainda tô preparando uma surpresa pro Dollars. Não. Não, pros ouvintes, né, galera? Caraca, você vai sair. Eu tenho uma ideia que seja. Você vai sair do bolo estilo Mary Morrow? Tipo. É, tá ligado? Cantando. Olha, né? Se vocês comprarem o bolo e a roupa e a peruca. Comentem. Ah, e mais uma coisinha que eu queria falar: que isso virou, tipo, um drama pessoal da minha vida. Eu não participei do cast de Paradise Kiss. Fica parado aí que... Mais alguém tem algum drama pessoal? Ah, é, assim? Eu tenho um podcast que gravaram, tipo, na época que eu viajei pra começar minha faculdade, que, tipo, o Caco, ele fez um cast, eu não lembro qual dos casts que foi. Metrópolis? Não tô agora. Então, o Metrópolis era pra gente gravar, só que eu não lembro quem não pôde participar, e aí o Caco resolveu fazer um podcast que eu tinha pedido há muito tempo atrás, que eu nem lembro qual que era o tema, em homenagem a gente ia viajar, já que eu ia viajar, e não ia ficar um tempo sem poder gravar. Aí logo no dia, na semana seguinte, eles lançam, eles gravam a porra do Metrópolis, e eu não podia gravar. Bom, o cast que eu me arrependo de não ter entrado, apesar que eu acho que eu não consegui fazer internet também, ou porque eu tive alguma coisa, foi no de Toy Story. Vocês participaram, eu não gravei. Porque foi eu que enchi o saco pra gravar. Teve alguns casts que eu queria gravar e eu não gravei porque eu não tava aqui por ter acontecido alguma coisa, cara. E você, Paulo? Tem algum cast que você queria gravar e não participou? Acho que não. Todos que eu queria gravar eu participei. Ah, não, eu lembrei de mais um que eu, tipo, eu gravei entre aspas, porque eu queria ter gravado no... e, tipo, tá o meu nome lá, só que eu gravei, sei lá, 5 minutos, porque toda hora minha internet caía. O de One Piece. Tipo, eu queria conversar com o Luke sobre o assunto, tipo, porra, o negócio caía no meio da minha conversa. Teve pergunta que eu fiz pro Mug, eu só escutei depois quando lançou. Eu vou fazer o inverso de vocês, que acho que eu não queria ter gravado. Keion, pô, Keion é bom, pô. Duramago, Deadman Wonderland, MM, Cavaleiro Zodíaco, Samurai X. Pô, Samurai X? Eu não queria ter gravado nenhum, pra falar a verdade. Eu queria estar dormindo. Só uma pergunta. Ô, Caco, lembra ainda que a gente tinha aquela. Lembra que a gente tinha aquela disputa pessoal que a gente pediu perguntando quantos casts cada um gravou? Pra saber quem tinha gravado mais? Eu, quanto mais gravou. Sim, o Luigi é o que mais gravou depois de morrer. Então, tipo, você lembra ainda quem ficou pelo menos no top 3 ou top 5? Eu não me lembro. Cara, eu lembro que o top. Eu acho que o top 5, se eu não me engano, a última vez que eu contei era eu, o Luigi, o Paulo, acho que você e a Yuki. Tá, e qual foi o cast que vocês mais gostaram de gravar? Cara. Aí você entra naquele debate que a gente tava em um debate um pouco complicado, cara. Claro, você sabe responder uma pergunta, na boa. É só falar, qual que você gostou? É. Cara, é o que eu tô falando, é um pouco complicado você falar isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais de um que eu gostei muito, entendeu? Cara, então fala, eu tenho mais de um. Depois o net chato sou eu, né? Caralho. Depois o chato sou eu. Pois tu sabe que ele não vai ter contrato renovado. Puta fresca é foda, né? Chewbacca falou. Puta fresca. Maluco, eu falei sem ser interrompido. Não, vou até quitar da conversa, tchau. Saiu, Brad. Animal de teta. Vai, Paulo, qual que é esse que você gostou de gravar? Quais foram? Cara, pra começar o de papo random, porque tipo, ele foi bem inesperado. Na verdade, de papo random nem. Ninguém sabia que tava gravando, então não tem como você falar com você. Sabia. Desde o começo, Caco, na metade do cast, na verdade, o Caco falou, tá gravando. Tanto tem uma hora que a Thay perguntou e ele falou, tô gravando. E tipo, foi a hora que ela ficou mais quietinha. O cast de Akira. Porque, puta, foi Akira e caralho, que filme. O 24, por motivos óbvios, porque a gente destruiu a obra. Esse é o número favorito. Então, de todas elas, qual que você gosta mais? Se eu for olhar de todos, assim, porque esses foram os que eu mais gostei, mas ainda tinha outros, mas se eu for olhar de todos. Vai pros próximos, depois eu volto em mim que aí eu respondo, que eu tenho que pensar. Caralho, vai, Chewbacca, fala. Cara, o que eu gostei muito de gravar. Você nem lembra, né, quando você se gravou. Esse, né? Esse daqui que ele tá gravando. Que eu lembro que eu só assisti esse filme por causa de vocês. Se vocês me obrigaram, eu falei que não queria assistir. Mas esse filme marcou minha vida e eu acho foda até hoje. Que é o Mononoke Hime. Ah, de nada. Ok, mano. Na boa. Pode ter sido o nosso primeiro, a gente tava tudo envergonhado ainda, mas foi ali que começou a... O Kenjiro... Eu vi ele esses dias, não tava bem envergonhado, não. O Kenjiro, ele tava gravando no meio da conversa, o pai dele foi... Ele gravava no quarto que o pai dele dormia, né? E o pai dele foi dormir. Maluco, eu tinha que aumentar a voz do Kenjiro em 14 de volume. Nossa. Ninguém entendia o que ele falava, cara. Meu pai dele roncava. Nossa. Não, né? Roncava. E você, Igor? Não, vai saber, né? E você, Igor? O quê? O quê? O que eu tô perguntando pra todo mundo? Ah, tá. Eu vou comentar um cast que, cara, eu amei gravar. Amei, tipo, muito gravar. A ideia é essa. Vai ter volta. Foi mal. Vai ter volta. Foi mais forte do que eu. Vai ter volta. Você sabe que a volta é muito pior. Mas valeu a pena. O cast que foi tipo escola de samba do Dollar's Cast. Nota 10. Nota 10. Foi tipo média 10 das três pessoas que gravaram. Eu não lembro, cara. Ela eu sei vai dar uma volta, já deu retorno e vai começar a contar. Cara. Caraca, velho. Ah, logo, Deus, fica enrolando. A primeira letra do bagulho da série. As. Eu não sabia a primeira palavra. As notas ser visível. Claro. Eu jurava que ela ia falar de Jogos Vorazes. Não, eu decidi fazer Jogos Vorazes, cara. Não, ela. Não, mas ela focou. Mas deu quanto pra Jogos Vorazes? Ela focou pra Jogos Vorazes. Mas e as vantagens ficam muito bonitas. Cara, aquele lá ficou tipo 10. É o assunto 10 da parada, entendeu? E você, Luiz? Quer que eu seja piegas? Eu quero que você diga a verdade. A verdade. Fudeu. Eu quero que você diga a verdade. Bom, meu cast favorito foi o de hoje. Você já sabe por quê? Oh! Pronto. Repete aí. Oh, mas que é povo pega. Apaixonado. Que repete a direção. Luiz, eu te amo, oi. Cara. Você não me ouve. Oh! Oi? Ai, gente. É tetra, cara. Cara, eu ainda vou fazer uma montagem pra você. Eu vou juntar a parte que ela falou que te ama junto com o Lui, do jeito que ela falou bonitinho. Com a Lui, eu te amo. Só pra confirmar que eu vou com você mesmo, coloca de brinde aquele gemidinho que eu dei no outro. Não, esse cast vai ter dois arquivos. Vai ter a gravação normal e vai ter uma gravação extra pro Lui, entendeu? Edição do diretor. Edição de Natal pro Lui. E você, o Alex? Puta, eu acho que o Papo Random... Eu também tenho mais de um, entendeu? Então, tipo, o Papo Random... É, esse também que a gente gravou, eu gostei bastante. Mas eu acho que aquele do cast de... Que participou o Azael e o Urso, cara. Aquele cast, eu... Sério, eu nunca ri tanto na minha vida. Gravando alguma coisa. Oi? Foi 49. É, o 49. Cara, adaptações. Mas então, esses três, eu acho que são esses três. Esse que a gente tá gravando agora, o Papo Random e esse último. Eu acho que a gente deveria gravar mais Papos Randoms e ficaria mais interessante. O que eu mais gostei de gravar, além das vantagens, né, que nem aí o que falou, eu gostei muito de gravar. A Nohana, porque eu fiz todo mundo chorar porque eu sou zica. Você é zica, você me fez chorar. Não, tinha meio aqui. Mas um que eu gostei muito de falar foi o cast que eu queria fazer desde o começo do Dollars e eu gostei muito dele ter saído numa data especial, que foi o do Guia do Mochileiro, né? Porque a gente conseguiu lançar ele no Dia da Toalha. Foi esse filme! É verdade. Foi esse filme que eu ia gravar a fumil! Cara, agora eu lembrei. Agora eu lembrei também de um cast que eu gostei muito e pra mim foi um cast que eu gostei muito e até dei risada, porque eu fiz a galera ler. Eu fiz o Caco, no caso, ler, e ele gostou bastante da obra, que foi Scott Pilgrim. Era um cast que eu fiquei no frenesi foda, porque eu amei a obra. Eu falei pro Caco, cara, Scott Pilgrim é foda. O Caco viu o filme, ele, por minha causa, ele foi ler HQ. E no meio do cast, ele ainda falou, cara, eu fui ler essa merda dessa HQ, porque o Paulo, ele não sabe fazer outra coisa, além de ler, e anime que é bom, ele não assiste. Ah, eu lembrei de mais um cast que eu acho que o Caco adora também. O cast do Alto da Compadecida, você lembra dele? O cast do Alto, verdade. Pô, aquele cast foi muito legal. Aquele cast também foi um dos que eu mais foi um que eu gostei bastante de gravar. Acho que a Yuki e o Caco vão concordar comigo. Foi um dos casts mais difíceis de decidir temas assim dentro do cast. Do cast foi top 5 da Disney. Nossa senhora, que pariu, cara. Versões brasileiras foi o cast com o maior número de roubos de música. Yuki, eu ainda te odeio. O Caco. Eu vou escolher a música Dragon Ball Hitler e chegou. Ah, mas tá na minha lista. Vou ter que trocar. Mas desculpa, né, gente? Cara, era meu top 1, eu nem lembro qual foi o meu top 1. Ah, mas no top 5 show hoje o Caco ficou com o Nana. O Nana mais difícil, né? Mas eu te dei para dar skins. E aí, Caco, beija bem? A Brita. Aí. Tudo um. Oi? Nossa senhora. Essa pergunta foi esquisita, cara. Ficou com a Nana, entendeu? Trocadilho. Que merda, hein? Essa conseguiu ser a pior piada que eu já mandei. Conseguiu ser pior que a do Argo, hein? Que trocadilho do carinho. Olha, conseguiu ser pior que a piada do Argo, hein? Porra, do... A piada do final, pô, você não se lembra, não? Não. A piada que, tipo, eu falo que... No final, logo no final, que teve até, tipo, depois da... Depois que a gente terminou de gravar e tal, eu tava cursando. Não, e tô tentando lembrar também agora. Que eu, tipo, ele fala, ah, é. Tipo, tava eu, o Kenjiro e você conversando ainda. E aí que, tipo. Eu não me lembro a piada, mas ela foi muito ruim. Velho, é impressão minha esses papos de maluco só sujo quando tá o Kenjiro, cara. Ah, é que Kenjiro é um maluco, né, cara? É que ele foi e a gente fica na maresia, né, brother? O sol foi baseado em tentar. Exatamente. A gente fica por tabela, né? Achei que o cara. Falando em tabela, antes de encerrar essa. Padarosa, você vai querer citar também a história, já que você tá falando de tabela do Todinho, ou sorvete, essas merdas que você tava citando no começo também? Ah, eu quero citar. Obrigado, pai, quero estar esquecendo. É, estamos nós, no começo dos dólares, eu faço uma conversa, faço uma chamada com o senhor Policari, e ele tinha acabado de voltar da liberdade e tava... Né? Como diramos? Gay. Aí ele tinha tomado sorvete, com qualquer bagulho assim, sei lá o que ele tinha feito, que demônio ele tinha feito. Que ele tava meio brisado. E o cara do nada me começa a cantar Fresno. E foi, pô, você tá cantando Fresno? Ah, não sei e tal. Do nada o cara me começa a cantar um sambão. Mano. E foi a partir desse momento que eu cogitei a comprar o ar aqui. Mas tipo, eu lembro você dessa vez. Mesmo, então? Comprei não. Cadê? Manda o preço. Não comprei não, droga. Não comprou não. Ah. Ele tava zoando, porra. Mas eu vou ser sincero, eu já pensei. Já arregou, Caco. Você lembra que. Posso falar com o Luigi, caralho? Você lembra que eu falei pra você que, tipo, há muito tempo atrás, logo quando eu entrei, eu falei que talvez eu não fosse ficar muito tempo porque eu tava querendo montar um cast com um amigo meu? Uhum. Uma das ideias que eu pensei de nome foi Área 51. Todo mundo pensa em Área 51. O Área 171, só fiz zoeira, sabe? Ei, o que você falou aí, Luigi, que eu arreguei? Arregou. Caraca, você vai entrar no site do Donas agora e você não vai ver mais outro SGO. Caraca. E esquece de fazer a versão de Ditokusu. Aí agora ele vai chorar. Yuki, vai chorar. Yuki, grava você quando você odeia ele, só pra repetir várias vezes. Luigi, eu te odeio. Ah, nego! Aê! Virou a abertura da Yuki. Ai, cara. Só porque minha apresentação tava bonitinha. Claro, tava bonitinha. Minha apresentação era que ia acabar aqui hoje. Ah, é verdade, não. É, não, e não acabou, você não conseguiu prever. Ah, então troca. Ué, que disse que não acabou? Olha, a amizade aqui pode não ter acabado, mas com a galera. Será que foi citada aqui? Eu acho que vai acabar alguma, cara. Eu posso garantir um pouco. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo aqui agora. Tchau, Policari. E agora a gente termina a gravação. Né? Exatamente. A gente acaba com a gravação. Excluindo o Paulo. Tchau. Então beleza, tchau. Tchau, tchau. Eu ainda acho que a Thay deveria desmutar só pra falar tchau. Oi? Oi. Todo mundo falando tchau, eu já dando oi.